Boa tarde para todo mundo. E aí, João? Tá no ar mais um singelo programa da Energia 97. Desculpa, antes de começar, repete aquela Cato Online. Como é que é que eu vou digitar? Ah, não, é cato.com.br. Cato isso. Com TH. Cato com TH. Eu posso tentar, por exemplo, colocar meu currículo. E o Domênico agora vai ser patrocinado também pela Cato, porque agora é Domênico Cato. Porra, velhinho, café, porra! Domênico Cato agora. Ah, beijo, ó, beijo pro Jojo. Hoje tem mais um talk show da vó. Ah, é? Olha a vó, Olímpia. E a gente consertou o bonequinho, viu, do Jojo. Ah, não acredito. Consertou o bonequinho do Jojo. É Dodô. É Dodô. Ah, é? Dodôzinho, né? Dominiquinho. Dominiquinho. Dominiquinho. Vem os bonecos do Dominiquinho. Vai ser sensacional. Hoje nós vamos entrevistar o Benga hoje. O Benga? É. Vai ser entrevistado hoje? Isso. Mas é Benja. Isso. É com Jota. Esse aí. Por que essa minha entrevista, mano? Oi? Com certeza. Você é o próximo convidado, viu? Tá bom. Só vai palmeirense. Tá certo. Vai entrevistar o seu Bento? Bento! E aí, seu Bento? Boa tarde, seu Bento. Boa tarde. Ontem, um prédio aqui estava no meu lugar. Tava. Hoje vai cair um pouco o nível, né? Boa sorte aí pra Obrigado você. Obrigado aí por ter representado, viu? Não, a gente pode representar as pessoas, né? O prédio sempre vai bem representando, vai. Né? Começar com o Tricolor, que tem técnico novo, até que enfim, hein? Fechou? Fechou. Não tava ligado na última hora e meia. Tá, última hora e meia aqui. Pintou, apareceu na tela, está lá. Ele, prof, chegou, entendeu, RG? Quem que é? Osório. Tá na pedra. Osório chegou. Olha, eu não sei se vai ser bom, mas eu tava com gelo na barriga. Os negros falando do tal de José Pezeiro. José Pezeiro. A gente tava até dando risada lá na sala. Não, lá sério, não dá, se São Paulo contratasse o técnico que nunca ganhou nada. Quem que é esse cara? Cuja melhor atuação dele foi como assistente auxiliar do Carlos Queiroz em 2003 no Real Madrid. Ah, é, tá. Pode falar. O São Paulo ia contratar. Um mas o Sombra. Cujo maior destaque foi ser auxiliar técnico. E que nem Portugal é conhecido. O Aidar. Nem Portugal, você fala. Eu acho que o Aidar. Meu Deus. Ontem ele pode ter balançado, talvez, aí com a queda do Luxemburgo. Porque todo mundo sabe aí que o Aidar aí tava louco pra ter o Luxemburgo aí no comando do São Paulo. E com o anúncio oficial, né, da demissão do Luxemburgo aí pelo Flamengo, eu acho que o Aidar deve ter dado uma balançada. Será que não? Fala, pô. Já prometi talvez a vaga pro cara, tá certo? Pro tal do Osório. É. Fala, mas o Luxa, que era um sonho antigo, tá disponível agora no mercado. E aí, faz o quê? Se você pudesse optar, Sombra, você optaria pelo Osório ou pelo Luxa? Pela coisa de palavra, porra, né? Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. O que você faria? Apostaria talvez num gringo que vem com uma mentalidade nova ou Luxemburgo entre que talvez os nacionais, ressuscitasse o Ganso? Entre os nacionais, embora haja alguns desempregados, tipo Mano Menezes, Filipão. Não sei se é o Abel Braga, vá, Filipão. Não esqueço, né? Pra mim é tudo a mesma porcaria, a mesma draga. Mas se fosse ainda pra pegar, e olha só como tá ruim o negócio dos técnicos nacionais, na minha opinião. Tá tão ruim o nível dos técnicos, que eu ainda pegaria o Luxemburgo mesmo nessa draga danada. Mesmo pensando que ele é um cara que quando tá empregado, ele sempre fala, sou profissional, sempre ouve a proposta de todo mundo, né? E não deveria falar, ele pode até ouvir, mas não deveria ficar externando esse tipo de coisa. Que cria... Quantas vezes ele não estava empregado em times daqui, que ele fazia, mas tive proposta de não sei quem. Mas não isso é parte do processo profissional. Que diz que faz parte do processo profissional. Ele desceu a boca no Flamengo. É, eu entendo que faz parte do processo profissional o cara receber propostas, ofertas, é normal. É normal. Eu posso só falar um negocinho, mas até mais duas semanas que eu tô voltando. O Cuca? Direitinho. Tá vendo? Esse eu queria. Eu tô no mercado, se então, quiser. Esse eu queria. Nada, eu prefiro que um barão por mês resolve, viu? Eu preferiria... Olha, o Cuca viria... O Cuca é inviável. Mas aí, então eu tô falando de alguns inconvenientes. E diria, entre os nacionais, ainda contrataria o Luxemburgo. Porque é um técnico que chega com o aval do torcedor. Mesmo que depois ele possa perder todo o aval, como perdeu no Palmeiras, como perdeu aí no Flamengo, e por vários clubes, Fluminense. Mas é um técnico que chega, pelo menos assim, com o aval do torcedor. Não é tipo José Pezeiro. Eu não ouvi falar disso. Pezeiro. Ah, não, você... teve sim. Não, teve sim. Garimpeiro, Pezeiro, meu Deus. É que a gente que é São Paulino doente, fica fuçando em todo lado, e teve esse papo. Eu falei aqui desse cara, então, semana passada. O Luxa. Ô Sombra, estão te criticando faz... aqui dizendo que esse Pezeiro levou o Sporting à final da Copa UEFA. Eu não tinha esse conhecimento, que era ele o treinador. Eu sei que o Sporting foi. Tá, levou a final e perdeu. Perdeu. Perdeu ou ganhou? Não sei. Ô Sombra, eu acho que o Cuca ia bem, menina. Bom, obrigado. O Cuca ia bem. A gente gosta. Mas você, o Vanderlei, há muito tempo ele não faz um grande trabalho. ele sempre tem essa história dele ficar falando de outras propostas, de outros clubes. Recebe, beleza, mas não precisa externar. Desagradou os caras do Flamengo quando ele teve a consulta do São Paulo. Desagradou. O torcedor fica puto, quem tá trabalhando lá fica puto. Faz isso internamente, guarda pra si. Mesmo que você não vá pro outro clube, que ele diz que é uma rotina receber a proposta, é normal, faz parte, e faz parte mesmo, mas não fica externando, mostrando que poderia, né? Pô, o cara fala, ah, gostaria de dirigir o São Paulo, mas tem um projeto no Flamengo. Isso é ruim, cara. Isso é ruim ele pra ele mesmo. Ele joga a torcida toda contra o dirigente. É terrível isso aí, mas queima pra ele mesmo. E mesmo assim, com tudo isso, ainda acho que o Luxemburgo era o que tinha de melhor aí, que chega com o aval do torcedor. O Filipão não chega com o aval do torcedor. O Mano Menezes sentasse no banco do São Paulo, todo mundo ia ver ele como se estivesse vestido com a camisa do Corinthians. Né? Estou falando dos desempregados. Se fosse para trazer um nacional, gostaria do Cuca. Que o Cuca, eu acho que é um cara que monta time bem, monta time legal, recentemente fez sucesso. Tá lá na China, tudo bem. Foi ganhar o dinheiro dele lá na China, isso faz parte. Agora, dos gringos, cara, pô, sei lá, é difícil falar dos gringos. A única coisa que eu posso dizer pra você é assim, se esse cara vem com uma filosofia nova, tanto pode dar muito certo, quanto pode dar muito errado. Porque é o seguinte, quando você traz uma pessoa de filosofia nova, você precisa dar tempo. E tá todo mundo cansado de ver que no Brasil, ninguém dá tempo pra nada. No Palmeiras, aí o Gareca ficou até muito tempo, quantos jogos? 12? É, sei lá quantos jogos ficou. 12 jogos já há muito tempo. E o Gareca era uma proposta nova. Apesar de eu entender que o Gareca foi vitimado por não ter um goleiro e não ter o Valdívia. E o resto era horroroso. Todo o Palmeiras sabe que era horroroso. Ruim. Horroroso. Olha o Oswaldo, já quer queimar ele já rápido. É, então assim, vai vir um técnico estrangeiro, mas eu não acredito muito nessa história aí de vão dar tempo. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Veio aí o Osório, segundo o seu Bento tá falando, o Osório, só desejo sorte. Tem um pró a favor do porquê eu acho que é legal o Osório. Por quê? O torcedor lá deles, os caras picharam na parede da cidade, em vários lugares, que queriam que ele continuasse. Também tem que fale contra, que ele é meio pardal, que inventa, às vezes, do marcador ser atacante, do atacante virar marcador. Tem as suas invenções, tá? Tudo bem, às vezes a invenção em excesso acaba sendo, às vezes, complicada, né? Você às vezes quer inventar a roda de novo e não dá. Né? A roda você só inventa uma vez. Então às vezes você tem que tocar. Às vezes a invenção é tão invenção que você até acaba trocando os pés pelas mãos. Então, torço para que dê certo. É legal você ver que os caras lá da Colômbia ainda quiseram dobrar o salário dele para ele continuar. Ele foi eliminado na Libertadores, ele foi eliminado no Campeonato Colombiano. Mesmo assim queriam que ele continuasse. Vice-campeão sul-americano. É, talvez o Osório seja pro Atlético Nacional da Colômbia, tipo do Muricy deles lá. Né? É, mas ganhou títulos lá também. Ganhou. Foi tricampeão nacional. Então, assim, entre o que estavam falando do Pezeira e meu Deus do céu, e do Pezeiro. Osório, graças a Deus que veio o Osório. Agora, entre os nacionais, eu vou te falar, que fazem, hein? Que fazem, não tem o que contratar. É a mesma ladainha, a mesma desculpinha, é projeto, é joga a culpa porque um jogador não tá jogando. É. Cara, é complicado. Sempre deixa o torcedor fazer. Você vê que o time brasileiro tá jogando demais. O próprio Cruzeiro, que está avançando na Libertadores, não está jogando demais. Não tá. Tá passando? Tá. Eliminou o São Paulo, que quando joga fora de casa, parece um time de menininha. Ah, mas o Cruzeiro jogou muito contra o Inter na primeira partida lá, Sombra. O Cruzeiro jogou demais, velho. Contra o Inter não, River. Contra o Inter não, perdão. Contra o River. Tá bom, primeiro jogo lá na Argentina, tudo bem, o River pode estar fragilizado pelo que aconteceu diante do Boca, etc e tal. Ó, o Cruzeiro engoliu o River. Mano, tudo bem, nós estamos falando de uma partida. Uma partida. Libertadores, Sombra, é tentar se encolher e perder de pouco fora, né? E mas ganhar em casa. Eu sei, mas aí depois você acaba tomando dois do River lá no Mineirão. Duvido. Ah, tudo bem, você duvidava do Guarani também. Duvido. Aí toma dois. Mas um erro não justifica o outro. Eu digo mais, a próxima fase teremos aí Cruzeiro e Inter. Aí vai ser jogão. Mas estão havendo muitos erros, viu, mano? O torcedor do Palmeiras não acredita. O ídolo dos negros, o craque do time é o Marquinhos. O palmeirense não acredita. Tá jogando bem no nosso time. Então, e o palmeirense acredita? E era criticado. Mas o melhor é o Arrascaeta. Ah, mas não dá pra cravar isso daí. Por exemplo, o Léo Moura. Com razão, viu? O Léo Moura ele não era criticado aqui no Palmeiras? Não fez história no Flamengo? Criticado com razão. Tava perdido na night aí, né? Quando eu tava aqui. Mas tem jogadores que dão certo em determinado time e dão errado em outro. O Cruzeiro, se tá jogando bem, tá jogando faz duas partidas que tá jogando bem. Não, o Marquinhos tá jogando bem faz tempo. Peraí. Mas o Cruzeiro. O Marquinhos não joga sozinho. É o Cruzeiro. O Cruzeiro faz dois jogos que tá jogando bem. Se é que, quando eliminou o São Paulo, que aqui no Morumbi o Cruzeiro foi ridículo. Podia ter tomado foi, um monte. Pra aqui. Você ver como foi ridículo, ele foi envolvido pelo São Paulo e escapou de uma goleada por causa o do Fábio. O Fábio foi o melhor. Pra você ver como é ridículo, como foi ridículo, ele escapou de uma goleada contra o São Paulo, que é medíocre. Mas aí você tá minimizando a postura do São Paulo. O São Paulo contra o Cruzeiro jogou muito. Mas nas duas partidas que o Cruzeiro... Não, minimizo sim, porque o São Paulo, com aqueles tartarugas que tem lá... O aproveitamento ninja, do São Paulo é no Morumbi esse ano, ele é melhor do que nos últimos 10 anos. Mas legal, jogando contra os... as porcarias que a gente tem no Campeonato Paulista, tá muito todo discreto, mundo faz índice. Mas nas duas partidas que o Cruzeiro precisava, jogou muito. Lógico, o Cruzeiro precisava jogar contra o São Paulo no Mineirão, que era o jogo, senão caia fora, jogou muito. E pegou um River Plate no Monumental lotado e jogou muito. Então, agora tem que ter uma continuidade, porque o São Paulo também teve dois jogos aí que, quando precisou, jogou, ganhou e jogou muito. Não. O Sim. jogo contra o Cruzeiro que precisou não ganhou. Não, não jogou. Mas peraí. São Paulo teve dois jogos que todo mundo falou: agora o São Paulo vem. Agora, esse é o São Paulo. Né? Não teve o terceiro. Vamos ver agora se o Cruzeiro vai ter terceiro, quarto. Teve dois jogos, beleza, cara. Ele deve passar o River no Mineirão. O que eu quero dizer, ô Benja, depois, o que eu quero dizer é o seguinte. Não tem um time no Brasil que você fala, nossa, tá jogando demais. Ah, o Santos tá, né? Ah, o Santos, eu vi aí. O Paulista, né? Mas aí vai jogar contra o Havaí da vida, Chapecoense. É ressaca do título, né? É ridículo. É ressaca do título. Eu sou radical mesmo. Os times brasileiros estão ridículos. Ah, uma porcaria. Tudo. Não, também tá ruim. O Atlético é bom time. Mas é, o Santos, time panhão. Se o Santos perdeu o Lucas Lima e o Robinho, volta a ser um comum igual todo mundo aí. Ah, se ferrar você. É, porque o Robinho, principalmente, é complicado, eu não sei. RG, vamos falar do Santos, já que o São Paulo então tá confirmado, é o Osório? Tá, só pra completar aqui uma notícia do São Paulo Tricolor, perdeu a chance, hein? Ela provou 20 milhões de diferença, né? É, Rodrigo Caio então continua, Atlético Madrid queria pagar 47, São Paulo queria 67 milhões. Então o Atlético Madrid falou até outro dia. Até luego. É, mas depois que ela, olha, se demorar mais uns dias aí, o São Paulo liga lá no Atlético falando, eu topo sim. Tá será que não? Aquele trocho da tá de pé ainda. Nossa, na minha opinião, acho que já tinha que ter dado ok agora. Né? Eu vou dizer um negócio pra você, cara precisa ser bom, pô, nos dias de hoje, 47 milhões no jogador, que é uma promessa, que ainda não é nada disso. O São Paulo foi macho, hein? O Juvenal, aquela vez, negou lá a proposta do Manchester United pelo Lucas, e todo mundo falou assim, né? Eu não sei se o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar. Mas negou a proposta do Manchester United e falou assim, pô, o cara tá louco. É. Negou, era uma baita grana, né? Aí vem uma maior ainda do Paris Saint-Germain. O São Paulo vendeu aquele. O Denilson, vocês lembram? A venda do Denilson. O Casimiro é um caso. Na época que o dólar era quase um por um, vendeu por 29 milhões de dólares, alguma coisa assim. E também foi uma venda extravagante, né? Agora vamos ver, porque o São Paulo precisa muito desse dinheiro aí, viu? O cara foi macho agora, o Aidar, se ele negou essa venda aí, ele foi macho pro São Paulo. Como precisa de 40 milhões na conta? Como precisa? O Caio deve estar feliz. Não deve estar muito feliz. Eu tenho minhas dúvidas se o Rodrigo Caio é tão bom. Assim. Agora, o empresário do Rodrigo Caio, hoje. O braço do. Não é o Luizão? É. Do Rodrigo Caio? Que representa o Jorge Machado, não? Aquele. É um. Que é o empresário do Cristiano Ronaldo. O empresário é bom, pelo menos é bom, vamos ver. Bom, vamos pro Santos então, já que tá falando aí de Robinho. Indo, segundo o Benjamin, Robinho indo embora. Eu vou te falar, sabe por que eu falo isso? Ontem lá na Fox foi o Marcelo Teixeira. No ar eu perguntei, fora do ar eu perguntei pra ele, pô, Robinho vai ficar? A resposta, ele não falou que sim, que nem não, mas ele falava assim, olha, muito, mas muito difícil que ele fique. Os caras estão falando em 1 milhão por mês, mais 5 de luvas, contrato de 5 anos... Tô falando o que ele falou pra São mim. São 65 milhões de reais. Eu duvido que alguém pague 1 milhão de reais pro Robinho. Marcelo Teixeira não falou pra mim que ele tá indo embora e que ele vai ficar. Ele só falou assim, olha, acho muito difícil que ele continue. Foi a frase dele pra mim. É. Mas, ô, RG... E certo. O Luxemburgo hoje na coletiva, desculpa, seu bem. Vocês viram a coletiva do Vanderlei? Sim. Ele falou. Eu liguei 10 vezes pro Robinho. Maracanã ia ficar pequeno. Olha, mas, ô Bento, na boa, um jogador como esse aí, reivindicando, RG, a quantia de 1 milhão de reais por mês, independente de quem seja, independente de qual clube, o cara esteja reivindicando esse valor. É uma afronta ao país, velho. Se sou da Receita Federal, eu vou na casa do cara, velho. Tá, se o gato não tiver, declarado, RG, eu prendo tudo, velho. Mas, mano, tem que pagar. Eu prendo tudo. Mas, velho, é uma afronta ao Brasil, tá certo? Um cara reivindicar diante da situação financeira de todos os clubes a quantia de R$1 milhão. Você tá de brincadeira. Mas tá jogando pra... Tô jogando, não. Pelo contrário. Todos os clubes brasileiros só estão nessa merda financeira por causa de propostas ridículas como essa. E tem gente que paga. Mas a proposta, ninguém é obrigado a pagar. Mas é que tá uma afronta, Sombra. Ninguém é obrigado a pagar. É uma afronta. Mas o clube paga é a mesma coisa, Sombra, que eu for ali na esquina, RG, o cara ali, um coitadinho pedindo um dinheiro, pedindo uma esmola, eu dou uma nota de 100 e falo, você me dá troco pra 80? Tá de brincadeira. Não é isso. É uma afronta ao cara. Afronta é você pagar um salário astronômico pra um cara que não faz nada. E daí? Mas ninguém pode receber isso daí, Benjamin. Tá de brincadeira. Ninguém, em sã consciência, pode receber R$1 milhão de reais por mês. Ninguém. Ninguém. Poder pode. Não pode. Não pode. É uma afronta. E não pode é o Zezinho. É engraçado, senhor. Posso sair lá? É engraçado, porque quando o Corinthians estava bem aí, era o mais rico, bababó. Eu sempre fui contrário. Nunca falou isso. Então você está equivocado, então você não tem ouvido o programa. O senhor nunca viu. Você não tem ouvido o programa. Pelo contrário, quem pagava o salário do Tevez era o Kia. Mas quem pagava o salário do Tevez era o Kia, era assim. Era assim. Saía do bolso do Kia. Saía do bolso do Kia. Quem pagava o salário? A manchete que é do Santos. Tá de brincadeira. Quem pagava o salário do Tevez era o Corinthians. Claro, time falido. Era o Corinthians. Mal, gente, vamos às manchetes. E saiu da Argentina ganhando R$200 mil. A manchete peixe, do Santos. Vai, o peixe que não, time é, campeão, não é o peixe que está investindo no RG, mas o atacante Wesley, do Botafogo, que o Flamengo também queria, foi comprado pelo Banco Mineiro lá e vai vir para o Santos aí, tá acertando. Também o Vitor, outro jogador também em destaque do Botafogo, também tá chegando aí, certo? Tá certo. Os dois jogadores aí, o Robinho, tendo informações hoje, estariam fazendo uma operação de emergência, né, aquela coisa toda. Tem uma reunião hoje. Tendo uma reunião, né, extraordinária para tentar resolver. Tem uma reunião hoje, agora você vê como é que são as coisas. Realmente o Vanderlei falou na entrevista que cansou de ligar pro Robinho, para levar o Robinho pro Flamengo. Aí você imagina o Robinho chegando num dia e o Vanderlei saindo no outro, né? Quer dizer, também são situações que seriam... Ainda bem que ele esperou, né, RG? São situações que seriam engraçadas. Imagina, chegou o Robinho Guerreiro e o Luxemburgo Vanderlei. Aí o Vanderlei vai embora, velho. Quer dizer, imagina a situação. Mas, enfim, não adianta discutir em cima de hipóteses, em cima de prognósticos. Você tem que discutir em cima da realidade. E a realidade entre Santos e Robinho é essa. Se tiver condições de pagar, Robinho fica. Se não tiver, ele vai embora. Isso está muito claro. Então, por enquanto, o que se sabe é isso. Se vai conseguir dinheiro ou não, não sei. Se vai pagar ou não, não sei. Na hora que acertarem isso, a gente discute. E aí, acredito que lá no Santos tenham pessoas com discernimento para entender o que estão fazendo. Essa coisa do R$1 milhão, R$1,5 milhão, é complicado. Eu não sei quais são os valores. Então, a gente fica discutindo em cima do que se ouve, em cima do que diz, em cima da fonte que escutou a outra fonte. É complicado, cara. É muito difícil. Então, entendo e espero que as pessoas que estejam lá dentro saibam o que estão fazendo com relação a isso, né? E com relação a um valor desse. O jogador é interessante? O jogador ainda dá retorno para o time? Sim. Tem identificação com o time? Sim. Mas tem que ser tudo muito bem pesado para não ter prejuízo lá na frente. Porque já basta, o Santos já teve essa experiência com o Damião, né? Quer dizer, e não foi pouco dinheiro. E isso deve estar, gerando até hoje um prejuízo danado para o Santos. O jogador não tá pensando no clube, RG. Então precisa tomar cuidado. Pensar nele, né? Mano. Vai pensar no clube? Pensar nele. Quando sequestrar a mãe do Robinho, o Santos deu todo o apoio pro cara. Ah, foi ele agora. Agora, com relação aos jogos que o Santos tem aí pela frente, Copa do Brasil e Brasileiro, já começam os problemas aí, né? Valência em recuperação, Renato em recuperação. Quer dizer, então precisa tomar cuidado. Esses jogadores que chegaram precisam entrar em forma urgentemente para poder jogar, porque senão vai ficar complicado. O que Santos pega agora, hein? Santos pega, acho que tem Copa do Brasil, não sei se é. Não, só domingo. Quem que é? É o Sport Recife, Sport, de novo. Vou passar a lomba, né? Sport na Gá, é, né? Mas vai passar a lomba? Ai, bichona! Passar lomba! Azedão, viado! Azedão, viado! Vai passar a lomba na tora, vai se lascar, oh, o bichona! Vai esfregar o bumbum, né? Não costuma ter no lado do Santos. Você, nesse quesito, não representa. Eu falei passar a lomba na deles. Cuidado, hein? Passar a lomba na dele. Você vai passar a lomba na deles. Ficando pior vamos ainda. Vamos discutir futebol aqui, é evidente. Pô. Vai ser fácil o jogo. Esporte, mas, tá, nesse momento, o Azedão ele recebeu fácil, toda não. Uma influência do Rude. Não teve nada disso. O Rude se manifestou no Cláudio Azedão. Ele saiu do personagem. Uma hora quer falar do Itaquerão, uma hora de isso aí. Esse Rude não me engana, hein? Baixou o espírito. Fala do Santos, pô. Amor de Deus, não, calma, já vamos ao Corinthians antes, mas antes, Mano, tem um recado importante. Eu quero falar da Bozano antes de falar do Guerreiro. Opa, isso aí, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os nossos amigons. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos para brincar na Kidzania, cara. Olha só que bacana. Não conhece a Kidzania? Vou te explicar. É uma cidade da criança onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião. Ela pode se auxiliar numa maternidade. Ela pode trabalhar numa pizzaria. Ela pode fazer pizza lá. Você acredita, cara? É muito top. Ela pode fazer tudo. Pode fazer e comer. Pode? Pior, então tá, mas é verdade, Sombra. A criança faz a pizza e come. A criança faz e come. É legal pra caramba. Não, ela fez? A Nicole foi lá? A Nicole foi lá. A minha filha foi lá, mano, e fez chocolate. Ah, tem também uma loja de chocolate muito legal lá. Muito boa. E ela fez perfeito. Depois levou pra comer. O Jimmy também tava ontem lá também. Hambúrguer. Sammy também tava? Muito legal. O Jimmy foram ontem. O Jimmy quase destruiu tudo. Não, os moleques falaram que é uma coisa surreal. Legal pra caramba. É top. E você trabalha, Domenico Gato, e você ganha um dinheirinho chamado Kids, o que você pode gastar lá dentro da Kids. O Jimmy trouxe brevet de avião. Oh, top demais. É uma experiência. Então quem ligar e disser, só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, ganha um kit Bozano e um par de convites para Kidzania. Com certeza, Sombra, é uma experiência bacana demais, tanto para a criança quanto para os pais. E nessa semana, quem ligar aqui no Estádio 97 disser isso que o Sombra disse, só Bozano tem jeito de garoto. Repete. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites para Kidzania. É um convite para o pai e um convite para o filho. Tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente, senhor mano. Agora nós vamos falar de um negócio que é muito legal, principalmente para você que gosta de viajar para o exterior. Olha que bacana. Você pode viajar para Barcelona em voo direto pela Singapore Airlines, uma das companhias mais premiadas do mundo, em classe econômica. Voo direto para Barcelona em classe econômica por $808. E classe executiva a partir de $2,488, tá bom? E Barcelona é um encanto, cara. Singapura, outro destino legal demais. Classe econômica a partir de $1,488. E executiva a partir de $4,888. Mais informações no site singapoareair.com ou consulte seu agente de viagens, tá bom? Estádio 97 da Energia 97, continuando com as manchetes, no oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que ligarem e disserem, chegou a sua vez, consórcio é Honda, ganham um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Também oferecimento de Perfect Brasil, peça peças de suspensão com perfeição, peça Perfect. Banditec, a faculdade de TI atualizada, acesse banditec.com.br e inscreva-se. As manchetes também continuam no oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E ô Bento, só passando a informação aqui, que a gente tinha falado do Tevez agora há pouco, eu fui buscar o salário dele, Sombra. Salário registrado, pelo menos na CBF lá do Tevez, era o salário em carteira, era na época de R$286 mil. Na época? Então, leva bem, nós estamos falando de 2005. Sim. Nossa, sim. Hoje qualquer... Mas logo aí que precisa falar mais do Osório ainda. Mas o seguinte, Osório. Hoje mais jogador da base do Corinthians que faz aquela famosa ponteira sem mesmo entrar no profissional. Já foi, né? Promessa aí o Matheus Cassini, jogador... Não, não é que ele foi, Bento, ele vai ficar no Corinthians ainda, porque parece que o Palermo não tem a grana para pagar agora e vai pagar acho que no no dia 1º de junho ou no dia 1º de julho. Vai ficar 2 meses. E aí ele vai permanecer aqui, porque o Corinthians não vai fazer igual muitos clubes aí que liberam o jogador e depois não recebe. Pô, mas o Palermo tá sem grana, vendeu de bala pra, Inter, pra Juventus pra um puta bala. 3 milhões e meio o Corinthians vai colocar, né, no bolso. É, o jogador é pouco, ele foi bem. Ele não queria ficar mais, né? É, Bento, com relação ainda ao Matheus Cassini, é muito complicado muitas vezes aí a gente falar aí, ah, porque o clube vendeu barato, etc e tal. Eu não sei qual que é a situação de contrato do Matheus Cassini, até quando iria esse contrato do jogador com o Corinthians. Mas muitas vezes o jogador, ele sabe que tem possivelmente uma proposta, o empresário fala, ó, segura, não renova, porque vai pintar uma proposta, vou te jogar num clube tal, ou num, enfim... Você vai ganhar uma grana, então é melhor você não renovar. O Matheus Cassini, ele ganhava no Corinthians a quantia de R$8 mil. Tá certo? Dizem que na Itália vai ganhar a quantia de R$80 mil, fazendo a conversão para reais. Tá bom. Então, querendo ou não, não tô falando que esse é o caso. Mas muitas vezes acontece aí do empresário, do jogador, pegar e falar, ó, dá um migué, não entra em campo, não joga. Se vierem conversar a respeito de contrato, não renova. Não renova porque a gente já tem um negócio engatilhado. Foi o que aconteceu com o Pato, na época que ele atuava pelo Inter de Porto Alegre. Até que o Pato tinha feito aí belas partidas aí, o Inter deu uma encostada no cara, falou, opa, você não vai aparecer, você não quer renovar? Não vai jogar. Não vai jogar, forçou uma situação com o jogador ali, ele teve que praticamente ali, renovar o contrato com o Inter pra depois ser vendido e o Inter ganhar um tinguá. Volto a dizer, não sei se é o caso do Matheus Cassini, mas muitas vezes o jogador quer ir embora, ele não quer ficar no clube. Ah, deve estar querendo ir embora. Não, mas deve estar, Sombra. É, o cara ganhava 8 conto aqui. Claro. Vai ganhar 80 pra morar na Itália, velho. Você não ia embora? Fala a verdade. Eu não, porque o Corinthians é maior do que qualquer clube. Tá certo? Eu estaria feliz aqui no Brasil. Por 16 o cara ia, né? Mas o cara não deve ser tão corintiano assim. Então, querendo ou não, o cara tá... É verdade. Eu viveria tranquilamente com 8 contos jogando no Corinthians, velho. Em tá Palermo certo? É ruim. Deve ser a cidade de lá de Palermo. Deve ser ruim. A Itália tá quebrada, mano. Na Europa, pra ir não passar perreio, tem que morar no Reino Unido ou na Alemanha. Negócio é o seguinte, agora, com relação aí ao Coringão, Bento. Você tá falando, você tá morando onde hoje, hein? Moro na Vila Maria, Beverly Hills brasileiro. Não é isso, não. Parece que tá falando de um país que tá mil maravilhas. A Vila Maria é como se fosse um país à parte dentro disso aqui que vocês vivem. Agora é um principado dentro da cidade. É como se fosse, fosse Mônaco. Principado da Vila Maria agora. É como se fosse Mônaco, a Vila Maria. Não é qualquer um que mora, tem que passar... Principado da Vila Maria. Por uma seleção... Não adianta falar, vou comprar imóvel aqui, não é assim. O morador precisa autorizar, velho. O morador precisa autorizar. Porque é igual esses clubes de rico aí, velho. O cara às vezes já, vai, tenho dinheiro, vou comprar o título. Tô 1 milhão na mão aqui. Opa, pera lá, vamos analisar, ver se você pode ou se você não pode. É assim, clube de rico é assim. Você faz parte dessa comissão lá, né? Você... Vila Maria, sim. A gente faz ali uma análise aí dos moradores. Mas como que você ouve tudo isso, cara? E você se cala diante disso. E uma outra notícia... Essa guerra eu perdi. Meu Deus. Mas não tem como rebater. Pra rebater meus argumentos? Cara. Impossível. Bom, ontem você impossível. Ontem você não corrigiu o impresso aqui. Com relação aqui. Por que eu não? Hã? Notícias ontem aqui. Que eu corrigi notícia, sim. Mais uma notícia. Não, mas tem mais uma notícia, bem. Fala aí. A diretoria do Corinthians aí tá estudando a possibilidade de não colocar o Guerreiro pra jogar domingo. Ah. O que eu acho um absurdo. Tão temendo o cara ser vaiado, velho, desculpa. Desculpa, o cara é bem remunerado e ainda tem um jogo pra fazer com a camisa do Corinthians antes de ir pra Copa América. Agora, ai, tô com medo de vai alguém. Deveria vá ser aplaudido inferno. Independentemente não, do resultado. Independentemente do que aconteça. Não, independentemente do que aconteça. Também acho que não deveriam vaiar o Guerreiro. Mas agora, preservar jogador. Ai, porque estamos com medo do cara ser vaiado. Ô, diretoria do Corinthians, se vocês fizerem isso, é um absurdo. Tá recebendo, não inclusive, tá? Lógico que tá. Acabou. Quer dizer, não tá também. É um negócio assim, mas tem um contrato e se um dia for receber, ele tem que estar em campo domingo. O próprio Tite disse que gostaria de contar com o jogador. Uma coisa é o técnico falar, ó, não quero contar com o cara porque o cara tá no mau momento técnico, tá certo? O fulano de tal tá melhor que ele. Então eu vou deixar o cara de escanteio aí porque o cara não tá bem. Agora, o cara bem, tá certo? Sabendo que o Wagner Love não vai jogar. A diretoria do Corinthians quer poupar o jogador porque, ai, pode ser que ele seja vaiado. Se for vaiado, que se dane, velho. Eu não gostaria que fosse. Mas você vai tirar o cara pra poupar e preservar o jogador? Ah, convenhamos, hein? Opa! Eu sou contrário, eu já disse isso, né? Eu acho que o cara que não vai mais ser utilizado no time, não tem que jogar mais. Eu acho que tem. Ah, sei lá, é opinião. Tá sendo pago. Tá com medo, né, Domênico? Tá sendo pago. Não, muito pelo contrário, o Guerreiro não leva... Você fica quietinho, que você já falou, se fosse ir embora. Agora, eu não pego, né, o meu lolozinho e coloco no negócio dos outros. Agora quero dizer o seguinte: mas o lolozinho, né? A lomba e passar a bomba na lomba. Mas o guerreiro. Mas eu acho que hoje nem participaria mais. Pô, agora, o botão, né? Só de vergonha. Mas a minha agora, lomba não tá tremendo. Eu já disse. Não, porque eu não sou um cara que eu falo uma coisa num dia e no outro dia falo outra coisa. Ontem eu vim aqui e disse ontem. Sim. Falamos sobre isso, mano. Sim. Não com relação ao guerreiro jogar no contra o Palmeiras, não. Falei com relação ao Valdívia. Falei que se eu fosse o treinador, não colocaria mais o Valdívia, porque o Valdívia sabe-se que já não vai mais ficar, então não põe mais. O time não tem que se acostumar a jogar com o Valdívia para depois ter que depois arrumar um jogador para ficar no lugar dele. Não, mas a situação do Valdívia, Domenico, eu se fosse palmeirense, concordaria com você. Porque o Valdívia hoje é um jogador desmotivado e você tem jogadores na posição que jogam melhor que ele. Você pode colocar ali Cleiton Xavier, você pode colocar Robinho, você pode colocar Zé Roberto, enfim, o Palmeiras tem opções. O Corinthians, o que difere então, o Guerreiro do Valdívia é que o Guerreiro é um jogador que eu não vejo ele desmotivado. Ele perdeu um gol ridículo, mano, contra o Fluminense, sim, mas é um cara importante. Não, e hoje, entendo, ainda mais sabendo que não tem ninguém com a característica do Guerreiro, a não ser o Wagner Love, que hoje não vai poder, no domingo não poderá jogar, ele tá afastado para melhorar o condicionamento físico dele, eu acho que o Guerreiro deveria estar em campo, sim. Eu entendo o que você tá dizendo, mano, só que o Corinthians tem que se acostumar a não ter mais o Guerreiro. Não, é, mas vai se acostumar no período da Copa América, aí sim ele não vai mais estar em campo. E aí o Wagner Love vai estar em campo. Eu não opinei, mas, mano, vou divergir. Ah, pra variar. Você sente prazer. Você concorda comigo, né? O Benjamin tinha até saído de lado, que ele tem quase um orgasmo, velho, quando ele discorda de mim. Bom, pessoal, continuando com as manchetes. Eu falei. Tá falando aqui. Nossa! O programa já tá até no fim. Ah, porque o mano, ele fala 500 vezes a mesma coisa. Pelo contrário. Que eu falei, eu não pelo falei. Pelo contrário, é que você é omisso, você não, tá na sua. Não, eu sou educado, eu tô esperando. Não, você não é educado, não tenta enganar os ouvintes. Anunciou oficialmente que não vai continuar. Tem mais que jogar. Mim tem que, eu também. É sacanagem com o jogador, é sacanagem com os outros. É, e o salário, você faz o quê? Paga ou você não paga? Eu vou te falar. Vamos rescindir esse mês então que você não vai entrar em campo? Beleza. Faz parte do jogo, a cabeça do cara já tá longe. Também acho. Entendeu? O time já vê o cara de outra forma, o cara já tá... Torcida vê de outra forma. É, todo mundo vê de outra forma, pra que hostilizar o cara? Porque amanhã... Aí pega o Palmeiras, ele perde um gol. Igual ele perdeu contra o coisa que. Pô, vão xingar, vão espizinhar. Deixa xingar. Não tem que xingar. Fazer gente. O quê, velho? O Guerreiro não pode sair do Corinthians pela porta de trás, é um ídolo. Mas não vai sair pela porta de trás. Se ele já não vai continuar, pra quê? Porque ele é um jogador importante. Mas, e porque o Corinthians precisa desses três pontos contra o Palmeiras. Que nem o Sheik, não serve mais, não vai continuar, não joga. Sei lá, eu concordo. Acho justo isso. Eu concordo. A mesma coisa com qualquer um, Sombra. Você foi pra um outro emprego, vai ficar mais três dias aqui fazendo o quê? E tem empresas que pedem pro cara, tem empresas que pedem. Ah, não, você vai ficar aqui até, sei lá, mais duas semanas. E tem aviso prévio que assim, a empresa pede até melhor. Pode falar, eu pago, mas fica em casa. Não tem melhor. Ô, Sombra, Portuga, quando eu tinha acertado a minha vinda pra Energia 97, a outra rádio me segurou duas semanas lá e fez eu trabalhar o sábado e domingo, o último. Ah, tem que fazer. Você recebeu o dinheiro. Que você fez. Não faz mal, mas você fez. Só minuto. Não, sacanei nada. Não, muito provocado. Você fez corpo mole? Não, muito provocado. Você não gravou vinheta? Não, fiz até o final. Ah, tá. Fiz até o final. Recebeu? Mas eu acho uma sacanagem na minha cabeça. Apesar de ter feito todo o meu trabalho lá. Com garbor. Não, fiz o meu trabalho. Só que a minha cabeça já não tava mais lá, tava aqui. Pronto. Ué. Mas isso é com qualquer profissional, né? Quem diria, hein, Domênico? Quantos anos já? Bora, faz 16. E você recebeu aquele troço? 15. É, 99. Dezembro, vai fazer 16. Mas você recebeu aquela grana, não é? Não, é outra coisa. Não, é outra. Essa aí é direito. Essa outra já tá tudo certo. Então, mas aí você teve que trabalhar, você foi remunerado por isso. Mas é errado, é isso. Então, mas a partir do momento que você falar, tô com a cabeça longe, beleza, rescinde seu contrato, não paga o último mês e o cara vai embora. Simples assim. Tem um amigo que na empresa dele, quando o cara anuncia que vai sair, o notebook do nego é travado na hora. É. Não, automaticamente travado. E maltrata um familiar. Não! Sequestra o filho. Sequestra o filho do cara. Veja, você quer complementar uma coisa? Uma barbaridade. Ele não, sabe quem é isso. Tá bom. Mas pra variar, você sempre com uma opinião distinta da do mano. Pra variar. Distinta. A minha... Porque é como se fosse a faixa de Gaza. Não quero dizer que você tá errado, não. É que diferente de outras pessoas, eu não sou populista e não quero fazer média com ninguém. Ó, que pedrada que você deu na RG. Diferente de outras pessoas, eu não fico 15 minutos falando a mesma frase. Já foi, acabou. Eu não falei de quem. Ah, eu também não, mas é diferente de outras pessoas, eu também não fico na sombra, eu não fico me omitindo. Eu dou minha opinião, independente de agradar alguém. Olha, os caras se agulhando. Não, não foi pra mim? É, lógico que não. Não, mas não falei quem são. E ti não, caras. E ti não, não se comprometa, viu, cidadão? Você que tá falando ti, nunca se comprometa a fazer alguma coisa que depois você não vai cumprir. Né? Deixou os ouvintes na mão no resort lá. Ah, o Valdívia? Eu tô dormindo aqui. Não, muda o foco. O Vilela, o Vilela ligou, viu? Rudívia. O Vilela ligou lá, ó. O Vilela falou, morro, você tá na alta do jogo. Eu não vou descer, não. Muda o foco, não, mano. Segue o jogo, sem falatório. O jogo segue, as manchetes seguem. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também consórcio Honda. Todos os ouvintes que ligarem e disserem, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um boné muito bacana e concorre a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Também oferecimento de Perfect Brasil. Na hora de fazer a revisão do seu carro, peça Perfect. BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Fala de nós aí, ó. Usa aí o Parmeira aqui, ó, amanhã, mais uma vez, casa cheia, hein? 13 mil ingressos vendidos. Mas, antes, gostaria de falar que estamos tranquilos já. Tá bem tranquilo, você. E amanhã o Vardiva, né, também, que assim como o Guerreiro não deve ficar mais, mas estará em campo amanhã, junto com o Arouca, confirmadíssimo amanhã. Eu tenho mais gol que o Vardiva no ano, fiz você dois. Você tem, né? É verdade. Isso aí, Domênico. É verdade. O Parmeira, né? O Oswaldo de Oliveira aí. Hoje falou que gosteria, né? De. Folete, gosteria. Gosteria? Atrapalhando. Não é, cara. Se eu penso, não acerto uma palavra. Sentou no lugar do uma Mota. Frase, você não deu é uma sorte palavra. Final de semana, hein? Sentou no lugar. Seu avião não pode. Inclusive, eu queria lançar uma música de axé, uma regravação do Tia Cabum. Posso cantar rápido? Rápido. O avião balança, treme, mas não cai. A galera canta, desce, desce. Ô, desce, desce, ô, desce, desce, aqui na minha mão vou te pegar. Ah, essa é a minha nova regravação. É. Não acredito nisso. Leva lá teu avião agora no Lata Velha, lá o cidadão. Viu? Os caras fazendo piadinha com a Angélica lá na entrevista, lá, vai de táxi agora, tome. Mas vou te falar um negócio. Fala de nós. Você aí, vê, com, olha, a distância que existe entre a grande tragédia, a desgraça total e o humor, eu não tô nem aí, velho. Ficou por um fio. Ficou. Olha, os caras, a gente podia, não que o Brasil ia ficar de luto, não, tragédia, mas assim, né? São pessoas conhecidas, seria uma morte horrorosa. Era grande família, né? Era a família inteira, né, velho? Grande repercussão. Você vê, e por causa da sorte, da habilidade do piloto, e também sorte, claro. E sorte também. Hoje os caras estão fazendo piada. Loucura, loucura, loucura. Mas se houvesse a tragédia, mas tem que ver essa piada. Ô, Sombra, se houvesse a tragédia, gente, iam fazer piada aí do mesmo jeito. Não. O quê? Ô, Sombra, Mamonas morreu 3, 4 dias depois, tinha... Não, mas a gente não ia falar isso no ar. Mas a gente jamais faria... No ar, não. Jamais faria no ar. A internet de hoje... Aqui, aí, tem que dar nome aos bois. O seu Domênico mandou uma piadinha hoje no nosso grupo do WhatsApp. Ah, é, só olhar o nome ali. Ah, é só olhar o nome quem mandou. As piadinhas do seu Domênico. Aí no ar, ele vem com esse papinho furado. Eu mostro pra todo mundo quem aqui foi. Ó. Cadê o nome aqui? Acho reprovável. Reprovável. Terrível. Quem tá aqui? O nome de quem aqui? Não sei, Domênico. Não, você sabe sim. Lê. Não lê, não vê. Vamos lá. Você sabe quem que mandou? Tá escrito o nome aqui. Domênico. É, Domênico com o seu... É que tá editado. E o mano deu risada ainda. Domênico, vocês não respondem mais as minhas coisas no WhatsApp, no grupo? Não, só tem tranqueira essa porcaria. É que não... Eu vou sair de novo, pá. Sai, pode sair. Eu vou sair de novo, pode sair. É horrível isso, eu mandar o WhatsApp e as pessoas não responderem. É que o Domênico tá editado, né, o nome do Ben. Você escreveu idiota. Eu vou fazer um grupo, eu vou fazer um grupo de WhatsApp. Quando ele liga pra mim, vem idiota, parece. Mas trouxa. O seu Bento, fala de nós, Palmeiras. É, falamos já do Palmeiras. E o Marius, mas o Oswaldo ficou bravo com a imprensa, ficou né? Ficou bravo, que foi que o Oswaldo? Ficou muvuqueiro, aquela coisa toda. Ah, mas ele deu uma coletiva boa pra caramba. O Oswaldo Oliveira, na entrevista hoje, ele não tem pra ninguém, velho. Ele falou o seguinte, olha, eu não ia dar entrevista hoje, minha entrevista é sexta-feira. Mas tá um monte de burburinho aí, eu vou falar. Olha, o Paulo Nobre gastou 45 milhões para montar um time. O Alexandre Matos fez das tripas coração para contratar jogador. Ah. A responsabilidade é minha. Ele falou, é minha. Então, tá. Eu também ruim, acho que dele. O Palmeiras não jogou bem esses três primeiros jogos. Concordo com as críticas. Agora ele falou o seguinte, Vocês estão falando que o Luxemburgo vem pro meu lugar aqui? Mas estão dizendo que ele vai. Saiu no site do UOL que ele está sendo cogitado para substituir o Luxemburgo lá. Uma parte lá da diretora do Flamengo, que é o Oswaldo. É. Ele falou o seguinte: falou, olha, eu sou flamenguista desde criança, então, pretendo um dia. Mas, pô, eu tô bem no Palmeiras, adoro o Palmeiras. Eu não ficar, saio. A não ser que seja mandado embora. Tem contrato. Pode ir. Pode ir. Posso. Você queria o Luxemburgo no Palmeiras embora hoje? O Benjamin, sei lá, viu? O cara tá tão. O negócio tá tão. Calma aí, treinador. Você tava animado no começo do ano, você já desanimou de novo? Não, com relação a treinadores. O próximo técnico do Palmeiras, Domênico, ou será o Luxemburgo ou será o Cristóvão. A marca. Ó, anota. Ô, mano, eu anota aí, marca. Eu apostaria em Marcelo Oliveira. Não. Palmeiras ele traz. Palmeiras, ou Cristóvão ou Luxemburgo. Anota aí. Aqui, ó. Você ia gostar de me ver? Você vê que existem treinadores que eram considerados. Oswaldo ainda tá um monte de vitórias agora. Existem treinadores que eram considerados os treinadores top, né? E estão tudo desempregados. Você vê Luxemburgo, Filipão, Mano Menezes, Muricy Ramalho. Os grandes treinadores que no ano passado, até dois anos, né? Eram considerados aí os treinadores que... É o sofá mais caro. O sofá mais caro, né? Hoje estão tudo aí no banco, por né? Que, então, Domênico? Por quê? Porque eu acho que caiu muito caiu nível, a ficha dos clubes de ver que esses caras cobram caro, cobram caro e não necessariamente você vai ter sucesso. Exatamente. Nós estamos vivendo eu não sei se é culpa dos técnicos, né? Ou é dos jogadores, da atitude do jogador brasileiro, que talvez seja até de jogador, porque a gente viu a tragédia que foi a Copa do Mundo, o nível técnico do jogador brasileiro caiu demais. Isso é indiscutível. Tanto é que lá fora, quais são os brasileiros, quantos são os brasileiros que têm titularidade nos grandes times? São poucos. Diminuiu. Você não ouve mais falar de tanto jogador brasileiro fazendo sucesso lá fora, né? Então o nível do jogador brasileiro caiu demais. Então não sei se esses técnicos também são vítimas também da queda da qualidade do jogador brasileiro, ou se eles também estão na mesma média do jogador brasileiro, ou seja... É conveniente, cai o nível deles, o nível dos técnicos já é bom, joga a culpa no time, o time joga a culpa no técnico. E assim a bola de neve vai indo. E aí fica aí, e vai a bola de neve. E outro detalhe, né, a valorização excessiva do técnico e mais o staff, agora todos têm um staff, o cara chega com a equipe dele de mais 5, mais 6, mais 10, porra. O Muricy é saiu do São Paulo e fica aquela coisa assim, tipo, mas o São Paulo tá jogando mal, porque o time é ruim... Ou o técnico não conseguia fazer jogar. E todos os times, você vai ver, vai chegar no momento que você vai fazer mais o time. Tem nego falar, não, mas o time é bom, mas o técnico não faz jogar. Outro fala, não, o time que é ruim, o técnico não tem culpa. Mas se eu vi a entrevista hoje, falei que o São Paulo é o melhor. Você mostrou a bicoleta hoje. Eu falei que seria uma grande satisfação eu poder ter o São Paulo. Mas é claro, não descartando a história que eu tenho no Palmeiras e o que eu fiz pelo Santos Futebol Clube também. Não descartou ninguém. Eu acho que o meu sonho é a vontade de realizar até o São Paulo. Mas nem sempre quer dizer que eu posso realizar meu sonho. Mas vou repetir, você não daria certo no São Paulo. O São Paulo foi. Olha, se vai dar certo o Osório lá no São Paulo, se não sei. Mas que o Osório foi bem. Dizem, né? Jurado do Osório. Me desculpe, no Santos. Você está louco? No Palmeiras, não deixa nada. Não, vai descansar. Não, vai descansar. Vai descansar. Já fez o teu trabalho. Eu tenho sempre. Você sim. É um treinador que eu gostaria de ver. Eu treino no Palmeiras há muitos anos. E eu não falo agora. Teve uma época que teve uma época, gente. Teve uma época que veio aqui, candidato a presidente do Palmeiras, o Beluso, nem era candidato. E nós comentamos do Cuca. Eu falei, eu gostaria de ver o Cuca treinando o Palmeiras naquela época, imagina hoje. O Cuca é sim, gostaria de ver mesmo. Gostaria mesmo de ver. É um dos que eu queria ver. Agora, tirando ele, esses outros aí, sabe lá, sei lá. Não dá. Ah, esse Benjamin é um animal. Começou muito a colocar bem. Um monte de coisa de novo, você. Esse Benjamin é um animal. Você também, irmão, você, até eu tô ficando constrangido nesse grupo, irmão. Olha, quando o Catra fica constrangido no WhatsApp, no grupo do estádio, é porque a coisa se for encher o saco, já tá todo mundo no WhatsApp, os caras falando. Olha o problema, RG. O RG tá repassando pros outros grupos. RG, você é a voz da sabedoria. Não faço. Você quer que eu pare com os WhatsApp? Ainda não entrei pra ver o que você postou. O RG não pode ficar reclamando, porque o RG é do cara que fica com a luneta vendo os caras transar no prédio do lado. Mas é ao vivo. Não tô enchendo o saco de ninguém. É o famoso lunetinha da Vila Madalena. Não tô enchendo o saco. Se for reclamar, eu saio do grupo de novo. Por favor, fica aí. Eu vou ver o que você postou. Se você não sair, saio eu. Ô, Benja, mas antes de você sair, fala do grupo Esser. Vamos falar da Esser. Chato pra caramba. Peraí, eu tô saindo do grupo do WhatsApp. Foi bem, saindo foi... do programa, não. Foi bem. É o grupo do WhatsApp. Não, foi bem, foi bem. Sim, ótimo. Sai ou continua, RG? Ah, continua. Tá gostando, RG? Landucci, sai ou continua? Ah, fica, né? Mais um pouquinho. Fica. Sombra? Pode ficar ad eterno. Pro Mano e pro Domingo, que eles não gostam, eles vão encher o saco. É questão de... Ó, aqui, ó, vou te você explicar, quer mais ó, qualidade aqui, ó, de vida, amigo? Venha conhecer o Lê Village na Casa Verde. Um bairro que é pura tradição. Olha, é um projeto elegante, aconchegante. Sim. Ideal para um ritmo mais tranquilo. Apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte, Dodô. E olha, apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você precisa. No tamanho que você precisa, Domênico. Então não perca tempo e venha conhecer... O Lê Village Casa Verde. Desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, churrasqueira, piscina infantil e tem muito mais. Então visite o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/Lê Village, Village com dois L's. Se preferir, pode ligar, tem gente pra te atender agora. 3951-3888. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Lê Village também vai ser. Um abração pro Alan Horn, pro Rafa. O Rafa tá revoltado. Nossa, mas ele mandou hoje 72 mensagens de WhatsApp falando o seguinte: era hora de trazer o Vanderlei Luxemburgo. Não acredito que o São Paulo não trouxe o Luxemburgo. Mas o Osório não dura dois meses. Mas é o Horn que tá falando ou é o Benjamin? O Rafa Horn. Mas eu concordo com a opinião do Rafael Horn. São Paulo errou. Ó, tá rolando agora pedágio Estádio 97 sem parar. Atenção, pessoal da Zona Norte, Zona Oeste. O Mota tá lá com toda a equipe do Sem Parar, no posto Shell da Avenida Otaviano Alves de Lima. Olha, resumindo, essa Avenida Otaviano Alves de Lima, na verdade, é a Marginal Tietê, pista local, no sentido Anhanguera, tá bom? Então, passando a ponte da Freguesia do Ó, antes da Editora Abril, no posto Shell, tá certo? Resumindo, à sua direita, à sua direita. Então, Marginal Tietê, pista local, sentido Anhanguera, passando a ponte da Freguesia do Ó, antes da Editora Abril, você para lá no posto Shell, tá lá o Motinha com o pessoal do Sem Parar. Ó, e lá vão rolar ingressos pra Festa Junina na Véia com show do Traje a Rigor. Passe por lá e aprenda como usar o seu Sem Parar, instale o seu Sem Parar, é muito legal. Mão na roda toda a vida, é show de bola, tá bom? Então, você que tá aí na Zona Norte, passe por lá agora. Marginal Tietê, posto Shell, sentido Anhanguera, após a ponte da Freguesia do Ó, antes da Editora Abril. Tem lá o posto Shell, tá? É junto à Avenida Otaviano Alves de Lima, pra você que é nome de rua, tá bom? Avenida Otaviano Alves de Lima, junto à rua Engenheiro Edgar Ferreira de Barros Júnior, tá bom? Passe por lá! O Mota vai te receber com todo carinho, passando a lomba, tá bom? Estádio 97... O Rudy fez uma aula de passar a lomba. Oh, mas vocês nem vão contar o que aconteceu na rádio hoje. Eu fui bem que eu inventei uma expressão aqui, né? Porra, velho, você não sabe, velho. Eu não sei o que aconteceu na rádio hoje. A sala do seu Bento lá e do Jimmy, os bocós esqueceram a janela aberta, velho. Você acredita que uma pomba entrou de madrugada e cagou na sala inteira? Ah, tá falando sério? Ah, é mentira. Verdade, no teclado, na mesa. Que estornou, a esposa do Jimmy veio aqui pra abraçar ele. É. Eu contei a história, ela, tipo, não abraçou. Não, ela... Ficou com nojo dele. O que é isso, você acredita? E quando eu fui pegar meu carro da semana retrasada, tinha um morcego em cima do carro, você não acreditou? É mais fácil acreditar numa pomba na rádio do que num morcego na garagem. Morcego, Benjamin, ou ele se alimenta de frutas ou de sangue de animais. Tá certo? Ele queria o sangue do bem. O que um morcego vai estar fazendo na Avenida Paulista? Aqui não tem árvores frutíferas e muito menos vacas andando. Na Paulista tem fruta pra caramba, mano. No Trianon tem sim. Falar em morcego, na Trianon tem sim. Fica a pergunta: por que a mulherada adora filme de vampiro? Eu tô pra ver uma mulher que não gosta de filme de vampiro. Você lembra quando eu fazia o Vlad? Pode testar. Lembra na novela que eu fazia o Vlad? Adorava que eu fazia o Vlad. Era muito bom, eu trabalhava com a menina. Mas a mulher que gosta disso é aquelas mulheres carentes, Sombrar. Adoro. É, mulher que gosta disso é igual essas mulheres carentes. É igual essas mulheres que estão agora na modinha dos 50 tons de cinza, tá certo? Ai, porque o cara é um gente. Mas o negócio é o seguinte. Ai, o cara amarra a mulher e dá uns tapinhas. Aí o cara faz isso, Domênico. A mulher vai na delegacia e faz uma Maria da Penha contra o cara. Mas é verdade, velho. O cara tem que ser muito trouxa pra sentar a mão numa mulher. Mas você sabe que na Suécia, o cara transa com uma mulher, depois ela vai lá dar queixa de estupro, o cara tá ferrado. Se eu não me engano, na Suécia os caras fazem até um contratinho. Ah, é? Fala aí, então você tem que dar pra mim. Então, assim, pô, peraí, eu tô ereto, assina aqui. Diz aí que tem que fazer, né? Aquele cara do Wikileaks lá, ele não tá lá pra ser... Ele tem uma ordem de prisão lá na Suécia, porque ele transou com uma mulher, mas lá foi estupro. É verdade. Sem o consentimento. Mas, meu, diz que lá é complicado, na Suécia é complicado. Estádio 97. Viu, você Benjamin? Você cuidado quando for pra Suécia. Você viu a matéria? Você que pega qualquer uma. Mas ali pega qualquer uma na Suécia, é tudo loira de olho azul. Você viu a matéria que saiu no Terra hoje? Ela é qualquer uma. De um muçulmano falou que. Aqui, eu vou ler a matéria que é interessantíssima. Não sou eu, não, tá no Terra. O cara vai engravidar pela mão, pô. Você tá louco? Ele falou que masturbação. Vai agora, a mão vai engravidar. Não, aí um xarope fala uma besteira dessa, aí sai todo mundo repercutindo. Não é possível, não, gente. Isso não sou eu que tô falando. Também não Benjamin, você fica inventando umas coisas. Olha, o Benjamin, eu vou te falar uma coisa, viu? Ele é um criador. Criador de lixo. Ele é um maluco, foi pra rede social, aí vem esses tontos aí, fica proliferando. Imagina. Engravidar pela mão, velho. Peraí, eu não tô. Mas que é um assunto aqui, curioso, Tá, e aí nasce pela axila. Tá aqui, ó. Aqui? Só um minuto. Eu não tô, pela cutícula, Argel. Eu não tô proliferando nada. Um extremista muçulmano. Tá no Terra de hoje. Um extremista muçulmano afirmou ao vivo na TV que os homens que se masturbam encontrarão suas mãos grávidas na vida após a morte. Mukahid Sihad Han fez a declaração bizarra ao participar de uma sessão com participação de telespectadores. As informações foram publicadas pelo The Mirror. Aqui, ó, o homem deu a declaração após um telespectador pedir um conselho após afirmar que manteve a masturbação mesmo após se casar. Aí tá entre aspas, se nosso telespectador for solteiro, eu poderia recomendar que ele se casasse. Mas o que posso dizer agora, disse Han, antes de falar sobre as mãos grávidas? Aí não sou eu, não. Não tô inventando nada, não. Não, esse idiota virou notícia no mundo inteiro porque falou uma bobagem dessa. Ah, tá aqui. Não, sou eu. Não aqui, deixa de ser curioso. O título da matéria é Masturbação deixar a mão grávida na outra vida. Aí pega pelo mundo todo um monte de tonto repercutindo, é isso. Cara, mas é bizarro. É legal você imaginar o cara com a mão toda grávida. Repercutir é engraçado. Concordar é outro. Claro. O pessoal manda o cara com desejo. Ah, tô com desejo. Fico sair aqui. Pelo amor de Deus. Ai. Muito bem. Calma, Bá. Se forem não gêmeos, aprovado hein? Isso. Imagina se forem gêmeos, hein? O Bá vai ter 3.200 filhos pós-morte. Nossa. O Bá? Vai ser igual Filhos de Gandhi, o Bá. Vai ser um negócio de louco. Apesar que o Bá não sei onde vai ter mais filho. Aqui nessa vida ou na outra. Você lembra quando o Gremlin molhava, que ficava nascendo um monte de cima dele? Igual o Coelho. É a mão do Bá. Pelo amor de Deus. A mão do Bá vai parecer um Gremlin, cara. Que vergonha, Bá. Estádio 97 trazendo o primeiro ouvinte da noite. Hoje são ouvintes virgens, aqueles que nunca falaram ao vivo com a gente. O telefone é o 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento da Cato. São mais de 300 mil vagas ativas. Tá esperando o quê? Desperte o seu lado lutador em cato.com.br e assine já. Também é um oferecimento de Consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan "Chegou a sua vez, Consórcio Honda", conquistam um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Também é um oferecimento da Perfect Brasil. Só a linha de suspensão da Perfect deixa seu carro como você merece e precisa. Perfeito! Toca, Asdrubal! Bora, né? Alô! Ixi. Alô! Alô! Alô? Quem fala? É o Rogério. Fala, Rogério, tudo bem? Tudo bem. Diga lá, Rogério, seu nome completo? É Manuel Rogério Alves Santos. Quantos anos? 32. 3.2, RG, o que você acha hoje? Hoje, o professor Rogério hoje? Chegando. Tá estranho, né, Domingos? O que tá estranho, gente? Porque já era, não era pra ficar tão Alves o dia todo, era pra ficar escuro. Alves sensacional! Né? Azedão. Azedão. Deixa eu rir um pouquinho, pô. Azedão. Azedão, você viu o sobrenome dele? Lomba. Santos. Ah, isso é bom, hein? Qual que é o nome completo? Não. Sobrenome errado, não é sobrenome não, mano. Você falou? Você falou. Eu não gosto do seu sobrenome? O cara não deu o sobrenome. O último nome dele era Santos. Pera só um minuto, você falou sim. O último nome dele era Santos, ele disse. Opa. Ah, deu nome completo e nome. Manuel Rogério Alves Santos. Então, um Santos. Ah, ele falou que não gosta do sobrenome. Ah, dele. Ele não gosta do Santos, ele torce pro Corinthians. Aí é outra coisa. É outra coisa. Aí é outro padrão. É. Velho, e quantos... Mas, ô amigão, você não gosta do time ou você não gosta do seu sobrenome? Do sobrenome. Mas por quê? É alguma briga familiar, alguma coisa do tipo? Não, porque é corintiano, desde pequeno, eu sou corintiano. Não chupa, vai ficar com o Santos aí até morrer. Mas não gosta do nome, nós queremos chamar Curitia. Certo nome na justiça, então. É Rogério Curitia. Tá bom. Amigão, você tá com a janela aberta aí, é isso? É, eu tô dentro do ônibus. Ah, tá bom, então desculpa, perdão. É que a gradinha não tem. Fecha, tá certo. Entendeu? Idade. Não, a idade já foi, né? Lá só tem grade. Não foi idade, já? Foi. Já foi. Já qual já é foi. O bairro aí, velho? É o bairro agora. Eu moro no começo do Dente aí, conhece? Ai. É Parque Pinheiros. Parque Pinheiros? Eu conheço. Conheço sim. Agora eu vou dizer um negócio pra você. O RG acha que eu vou falar, ah, Parque Pinheiros é aqui em Pinheiros, não é? Você não vai falar? Não. Onde é? Parque Pinheiros é outro lugar, meu amigo. Onde é? Pega o cotovelo então. Parque Pinheiros que Parque eu conheço Pinheiros, é Taboão da Serra. Aí sim, esse é o GPS mesmo. Eu sou o GPS mesmo. Você acreditou? Sabe, RG, você precisa ter mais discernimento, velho. O cara acredita. Vai engravidar a mão, velho. Para com eles aí. É corintiano. É corintiano, mano. Vai, cadê o hino? Tem aí, falar o time, tá o hino, tem. Sombra, não, não tá. Tá o hino, começou agora. É, Corinthians, velho. É que já tá um barulho danado do ônibus lá. Sim. Quer ver? É ônibus. Quer ver como vai ser? É a gradinha. Ô, falamos, tá ligado? O negócio é o seguinte, mano. Agora tem as do Guerreiro. Pô, quem não quer jogar domingo contra o Palmeiras? Tá de brincadeira, né? Tá ligado? Pô, você tá mais manso do que ele. Tá ligado? Porque se ele recebe do clube, ele tem que jogar, tá ligado? Porque se ele não entrar... A torcida vai xingar, tá com medo, tá ligado? Tá errado! Olha, certo, ele voltou! Mano. Tá errado isso aí, tá ligado? O mano que a gente contratou voltou! Pronto, mano. Aí vem o Bocó assim, ó. Então, amigão, sabe o que é? O Guerreiro, ele é um semideus. O Guerreiro se sair. O Guerreiro se sair. Ele fala também. Opa! Aí ele fala assim, ó. O Guerreiro se sair do Corinthians, o Corinthians vai fechar, viu, amigão? Porque o Guerreiro é maior que o Corinthians. É essa a impressão que ele dá. Seja honesto uma vez na vida. Você já me viu chamado semideus? Não. Já, você concordou comigo. Não, senhor, semideus. Quando eu disse isso, você concordou comigo. É porque não existe semideus. Ou é Deus, não tem semi-mulher grávida. Ô, amigão, o que você acha dessa situação aí? Se você fosse o Tite, você escalaria o Guerreiro pra jogar domingo? Acertei, mano. Ah, eu acho que tem que escalar assim, pô. Como é o último jogo dele, ele tem que jogar da massa e mostrar o que ele fez por tudo, né? Porque o clube tá quebrado aí, tem que mais jogar assim, cara. Concordo. Independentemente do que aconteça na arquibancada, a função dele dentro de campo tem que ser feita. Ele recebe do clube e tem que jogar. Como é um jogo discutido, tem que mostrar o máximo, mostrar pra diretoria que a gente tá perdendo aí, infelizmente, né? Mas acho que não tem que vaiar o Guerreiro, mano. Sinceramente, independente de qualquer coisa, acho que tem que ser questionado e cobrado a diretoria. E contrata Christian com puta salário, o cara não joga. Contrata Wagner Love com o cara pra se recondicionar fisicamente. O cara chegou em fevereiro, estão colocando o cara em maio pra fazer outro trabalho. A diretoria do Corinthians tem que ser cobrada. Mas jogador, com relação a isso aí, ô Portuga, o Guerreiro, eu imagino que o torcedor do Corinthians tá pensando nesse momento. Porque o Guerreiro é aquele cara que ele ganhou o Mundial, enfim, a torcida do Corinthians tem um carinho por ele, ninguém gostaria de ver o Guerreiro jogando em outro clube brasileiro, e pode até ser que ele não jogue mesmo, porque dependendo do que acontecer na Copa América, se numa dessas ele fizer uma boa Copa América, ele pode ser vendido para a Europa, mas a torcida do Corinthians aí, ela fica realmente frustrada pelo fato de ter um jogador aí que criou uma história, tem uma empatia com o Corinthians, atuando por um rival, ou quem sabe um outro clube de outro estado. Então o torcedor aí fica meio pé da vida com essa situação. Mas eu entendo o lado do Guerreiro também, cara. Eu acho que cada profissional tem o direito de pedir o quanto ele acha que ele vale. Entendo o lado mais ainda da diretoria do Corinthians em negar essa quantia. Porque hoje o futebol brasileiro, ele precisa se readequar, cara. O futebol brasileiro precisa uma hora partir para um lado positivo. O futebol brasileiro precisa parar com essa pouca vergonha de, ah, beleza, vamos fingir que paga e mais pra frente o cara recorre e a gente faz um acerto na justiça. Tem que moralizar, cara. Se a gente pensa um dia, talvez, aí em... notar que o futebol brasileiro realmente age e se porta como uma empresa, tem que começar de algum ponto. Eu acho que a diretoria do Flamengo aí tá fazendo isso nos últimos anos. O Flamengo tem uma dívida exorbitante aí, possivelmente não conseguirão quitá-la, mas pelo menos a diretoria do Flamengo tá amortizando parte dessa dívida. O Corinthians aí durante algum tempo conseguiu também aí amortizar parte do que devia. Eu acho que esse é o caminho, amigão. Não tem que ficar se prendendo a jogador nenhum. Tem que pensar pra frente. Mas, ô mano. Oi? O que você acha daquela... E aquela declaração que o Guerreiro deu? Falou que não ia jogar nenhum clube no Brasil, somente no Corinthians. Agora ele tá repensando. Eu acho isso errado, hein, meu? Eu também acho, cara. Eu acho que a partir do momento que o cara dá uma declaração, eu acho que ele deve cumprir. Mas eu acho que as pessoas, elas têm o direito de rever os conceitos também. É, o Guerreiro, durante todo o tempo que ele vestiu a camisa do Corinthians, ele fez jus aí ao rótulo que a torcida deu a ele, tá certo? A torcida do Corinthians aí exalta o Guerreiro, eu acho que é realmente merecido isso daí. Ele fez jus, tá certo? Ele foi um cara que durante todo o tempo se empenhou, foi um cara importante, mas o tempo dele acabou, cara. Eu acho que o torcedor também não pode ficar com essa dor de cor, não, vai jogar no Flamengo, vai jogar nisso, falou que não jogaria. Deixa o cara, velho, deixa o cara. Eu acho que o torcedor precisa parar de ser tonto, de acreditar em tudo que ele acabou ouvindo. Por mais que eu também pense que nós devemos dar um voto de confiança, e eu acho que todo mundo merece ter a credibilidade a partir do momento que ele provar o contrário, mas com relação a esse lance especificamente do Guerreiro, eu penso que se houver uma proposta aí, que seja, vai, do Flamengo, que seja de algum outro clube brasileiro, eu acho que se ele achar interessante, tem que ir, cara. Mas você acreditou num dado momento que ele disse? Não, mas ô Portuga, a partir do momento que o cara diz alguma coisa, é a versão oficial do cara. Eu tenho que botar uma fé, eu tenho que dar um voto de confiança. A partir do momento que ele se contradizer, é a credibilidade dele que vai estar em xeque, tá certo? Não é a minha, é a dele. Aí a partir do momento que ele fala amanhã alguma coisa a respeito do Flamengo, todo mundo vai falar, opa, mas com o Corinthians ele já falou isso e depois voltou atrás. Quando ele disse na Europa lá que ele gostaria de voltar para a Europa e voltou para o Brasil, aqui não foi bem isso que eu disse, todo mundo viu que foi, ele já perdeu um pouco da credibilidade. Mas eu vou te falar... Mas eu acho que ele tem o direito, mas cara. Eu acho, agora não tô zoando, você se apega às vezes a algumas coisas... Com relação a quê? Vou te explicar, eu acho que você dá uma importância a algumas coisas que não tem tanta importância assim. Como não? O maior jogador do elenco do Corinthians hoje? O jogador falar, olha, no momento, não pretende jogar no outro clube do Brasil. Tudo bem, às vezes no calor da coisa o cara falou, o cara não ofendeu ninguém. Mas você ouviu o que eu acabei de falar? Peraí, o cara não ofendeu, mas fica toda hora falando engraçado, assim. Engraçado, depois ele fala que eu repito o que eu disse, eu tenho que repetir porque você não entende. Não, mas você fala isso toda hora. Eu acabei de falar que isso não tem nada a ver. Eu minimizei o fato, é que você não presta atenção no programa. Não, eu tô prestando atenção. Não, não tá, sim. Não. Você tá minimizando. Você ouviu, Domênico Gato? Não, senhor. É complicado. Tá vendo porque eu tenho que repetir? Peraí, não. Não. Você não minimiza, não. Você tá há meses falando essa história, há semanas. Ah, porque ele falou. Primeiro lugar, o cara falou. Quantas vezes você fala uma coisa e volta atrás? Eu não volto, eu tenho palavra. Minha palavra vale mais que uma assinatura, velho. O cara falar que, olha, ia jogar e não jogar, não significa que ele não tem palavra. Às vezes você fala as coisas no calor da coisa, o cara não ofendeu ninguém. Sabe? Oh, o cara disse que não vai jogar mais. E, então você não entendeu? Acabou. Foi o ouvinte que questionou isso e eu falei, eu minimizei o fato. Acabou o contrato dele. Acabou o contrato dele com o Corinthians. Ele joga onde ele quiser. Não, mas o Mano não tinha minimizado. Foi exatamente isso. Não, só que ele não entende. Não, ele não entende. Ele tá não entende, tá vendo porque eu preciso repetir isso? Tá bom, porque tá muitas vezes o cara tá desligado, ele acha que eu falei alguma coisa e não falei. Não, foi exatamente o que eu fiz. Ah, não, tô vendo. Tô vendo como você tá ligado. Há semanas você fala isso. Eu falo aqui. Há semanas você fala. Eu falo aqui, mas eu continuo achando. O semideus também ele falou que foi eu que falei. Mas o Guerreiro, eu acho. Eu acho sim que a diretoria do Corinthians deveria aí, talvez, aí explodir a Praça da Sé inteira, tá certo? Só deixar a catedral. E montar ali uma estátua de bronze do Guerreiro e do Sheik. Você tá louco. O Guerreiro é um semideus. Na história do Corinthians, o Guerreiro tá imortalizado na Praça da Sé. Ah, podia arrumar um lugar mais legal pro Guerreiro. Não, mano, é o Marco Zero, pô. É o Marco Zero. Não, a Praça da Sé, o Guerreiro merece coisa mais legal. Não, e lá não, porque lá é o local da fundação de São Paulo. O negócio é o seguinte, não é não. Vocês foram fundados ali na Zona Sul, no Jardim Leonor. Não. Mas com relação... Viu, amigo? O negócio é o seguinte. Não. Não tenha, talvez, a expectativa de que o jogador ele vai ter amor à camisa. Hoje é aquele lance, você tem que exigir do jogador que ele seja profissional, tá certo? Recebe um alto salário, a gente espera que o cara entre em campo e honre a camisa. Agora falar, ai, amor à camisa, ai, o jogador vai morrer aqui, não pense mais nisso, cara, isso daí já acabou na década passada. Não precisa amar a camisa. O último dos moicanos aí é o Rogério Ceni. Basta machucar pouco e correr bastante. Exigir que o cara seja profissional, ponto. Já é bastante, viu? Bom futebol nem exige. Porque... Bom futebol hoje já nem apenas entende. Dedicação. Mas, ô amigão, manda aí seu placar, velho. Corinthians e Palmeiras, Domingão, aí na arena. 1-0, gol de Jadson. Boa, e o Jadson, meu Deus, Jadson, você tá parecendo supla, velho, você tá de brincadeira. Gostei, o Jadson, pra quem não viu, o cara tingiu o cabelo, Sombra, aquele loiro branco, tá certo? O negócio é o seguinte, né? Gente, na boa, Jadson, eu falei aqui Magic Jadson, eu gosto muito do seu futebol, mas o negócio é o seguinte, Jadson, o momento não é pra isso, o Corinthians, ele tá realmente no olho do furacão. A mídia tá tentando buscar polêmica, tá certo? A torcida tá puta. O Corinthians não tá jogando bem. Jadson, não faça uma bobagem dessa, Jadson. Tô igual o Belo? É. Sabe, Sombra? É igual aquela. Não, nem vou colocar esse exemplo porque acho que vai ser vulgar. O próximo passo agora é ele pegar um homem. Não é isso. Então, tem jogadores que eu acho que eles procuram sarna pra se coçar. Se não jogar nada, os caras vão detonar. É igual aquele cara que não tá jogando nada, Sombra, ele vai lá e mete aquela chuteira num pé rosa choque e do outro lado laranja. Então é complicado, velho. Tá pedindo pra aparecer. Tem cara que pede pra se lascar. Manoel, tá bonito, gostei. Ó, bom retorno aí ao Parque dos Pinheiros. Tudo de bom pra você. Obrigado pela audiência. Ó, eu quero que desenhe aí, cara. Ah, mas você precisa dizer aqui a frase, cara. Só a Bozano me garante um barbear. Só a Bozano tem jeito de garoto e aí você tem que completar o restante. Me garante a divertir com meu filho. Boa! Aí, ó, ganhou um kit Bozano. Bateu na trave e entrou. E um para aí pra Kidzania pra você levar o seu filhote aí também, tá bom? Valeu, pra levar meu menino lá de 5 anos. Pô, legal, mano, ele vai pirar, mano, é show de bola. Eu recomendo. Tem a minha chancela. Ó. Carimba. Manoel, tudo de bom pra você, cara. Boa noite. Valeu, irmão. Valeu, que agradecer vocês. Já pegou de vocês, é da hora. Obrigado, parceiro. O Rudy Roduch aí, o cara é sensacional. Vocês também. Valeu, obrigado, hein. Valeu, mano. Falou, cara. 3 dias úteis pra você retirar os seus prêmios aqui na Energia 97, o par de ingressos. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E você, torcedor do São Paulo, fez bem o São Paulo de contratar o Osório, técnico do Atlético Nacional da Colômbia? Mande a sua mensagem através do nosso aplicativo. Daqui a pouco vamos ler aí, tá bom? Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento da Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Agora vou falar da Cato. Todo time tem aquele jogador que se empenha pra caramba, mas sempre acaba no banco de reservas, não é não? É verdade. Via de regra tem sim. Esse cara pode ser você no trabalho, isso mesmo. Você se dedica, se esforça pra ser reconhecido e na hora de receber aquela promoção, ouve que tá tudo congelado. Você não vai à luta por um emprego novo na Cato. A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas para você encontrar um emprego novo. Então, em vez de esperar aquela promoção que nunca vem ou ficar pedindo aumento, acesse cato.com.br, cadastre seu currículo e já pode começar a procurar a vaga que se encaixa no que você procura. Os primeiros 7 dias são grátis. Além do site, você também pode ligar no seguinte número: 3003-0123 e assine a Cato. E não se esqueça, Cato é com TH, hein? Não vai dar bola fora. Cato, pra quem busca mais. Estádio 97. Daqui a pouco tem Vó Olímpia Show aqui, é o talk show da Vó Olímpia, mas antes eu quero lembrar que tá rolando o pedágio do Estádio 97 ali na Zona Norte de São Paulo, na Marginal Tietê, sentido a Anhanguera, após a ponte da Freguesia do Ó, antes da Editora Abril, no posto Shell, à sua direita. Entendeu? Vou repetir. Marginal Tietê, no sentido a Anhanguera, após a ponte da Freguesia do Ó, antes da Editora Abril. O Mota tá lá, a equipe do Sem Parar está lá também, e você vai concorrer a ingressos. Atenção, sensacional, hein? Ingressos para a Festa Junina da Véia no dia 28 de junho, com o show do Ultraje a Rigor, tá bom? Então passe por lá, inclusive daqui a pouco colocaremos vários ouvintes que estiverem por lá ao vivo com a gente aqui no Momento Sem Parar, tá? Um momento com vários ouvintes na sequência aqui no Estádio 97. Tem adesivo da Energia e tem o Mota, no mínimo um tapa na orelha dele você pode dar, tá bom? Passe por lá e participe. E de quebra, você tem que repetir, será que não vale a pena você instalar o seu Sem Parar lá? Olha aí que legal. Passe por lá e conheça tudo que o Sem Parar tem pra você. Estádio 97 tem oferecimento do Grupo Esser. Construindo com valor. Consórcio Honda. Todos os ouvintes que ligarem e disserem chegou a sua vez, consórcio Honda, ganham um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Vamos chamar o Juca, velho? Bora. Olha, vomitar no ar. Hã? Aí, no ar. Aí salva. E daqui a pouco um pouco mais do embate Mano e Benjamin. Não, não tem embate não. Esse o não tema, acaba nunca, viu? Guerreiro, um hoje, semideus. Hoje pegou fogo aí. Mas de fato ele é. É um semideus, velho. É um semideus, é um semi. Mas isso aqui é ele longe. Não, o tempo dele já deu. Não, não deu, não. Não, não, não, não. Será que ele vai embora? Ben, já tem que pagar 7 milhões de dólares, Ben. É lá, ó, o responsável aqui. Ah, é, é, é eu. Viu? Eu tô ganhando quanto, 7 milhões de dólares? Não sei, vai saber, de você eu não duvido nada. Nossa senhora! Chamou de caráter luxuoso, ladrão! E agora, agora, Benjamin? Olha o Benja Taxinha! Não, agora, agora sim ele me ofendeu. Caramba, por que ofendeu? Você quer dizer que eu ganho dinheiro com o guerreiro? Não falei isso. Você deduziu isso. Ah, mas você deu a entender. Hein? Não, não dei a entender nada. Você ouviu falando você ganha dinheiro? Não, sim. Não, pega a gravação. Eu vou perguntar no ar se você falou de coração. Óbvio que não. Ufa. Tá louco. Oh, mas podia ganhar uma parcelinha desses 7 milhões, hein? Se eu fosse empresário, pensou? Sim. Sem ser empresário, não. Ah, se fosse amigo, se fosse amigo. O cara falou, ó, mano, 1,5 milhão pra você aí. Não, não é fácil. Eu devolvo. Eu devolvo por quê? Uma doação... Hein, Domenico, se o cara quiser te doar, o Paulo Nobre. O Paulo Nobre pôs 40 milhões aí no Palmeiras. Se você der um saco de salsicha pra ele, ele pega. Então, mas ó, por exemplo. Um saco não, um quilo. Ele gosta dele. Ó, vamos lá. Ó, Aguinaldo, ele gosta da salsicha? A Domenico é uma safadinha, ela sabe disso. Olha, respeito. Olha, obrigado pela entrevista que você deu pra mim, viu, menina? Não, mas ó, na boa. Você acompanhou? Vamos lá. Não, não acompanhou. É, lá no show do Rudy, ele deu uma entrevista. É verdade, que o Dodô tomou no joelho dele. Eu fiquei sabendo. Ele ficou com os seios oriçados. É mesmo? Ah, sim, só sabia. O Domênico entrega, né? Ah, fácil. Não, mas ó, o Domênico. Entrego pra uma moça que você conhece nem bem. Da boa. Não, entrego. Opa. Cuidado, porque o FG também quer. Mas na boa, o Paulo Nobre, vamos lá. O Paulo Nobre colocou 40 milhões no Palmeiras. Depois ele colocou mais 100 milhões. Sim, essa sim. Domênico Gato, um cara que colocou 140 milhões no clube, quem independentemente. Mais palmeirense, Domênico ou Paulo Nobre? Não, Paulo Nobre. Porra, quem que colocaria 140 milhões? Até o Paulo Nobre é mais palmeirense do que eu. É verdade. Não é porque o Domênico não nasceu com esse dinheiro, mas, pô, claro que o Paulo Nobre é mais palmeirense. Não, então. Mas se o Paulo Nobre, Domênico Gato. Se o Paulo Nobre fala, ô Domênico, eu gosto de você, você é um cara gente boa, um cara esforçado, um cara trabalhador, pai de família. Tá doisão aqui na tua conta aqui. Nós? Você não vai pegar? Lógico. É, lógico. Ó, mas olha, tá roubando, como, parceiro. Mas agora, falando em comissão. Ah, você deu tchoba pra um videogame. Falando em comissão. Já no Brasil, meu parceiro. Ei, falando em comissão, tá fácil confessar, né? Lá na. O que aconteceu aí? Lava Jato. Não, todo mundo senta lá e confessa. Que levou agora, tá uma facilidade confessar. Mesmo. Ah, mas se confessar diminui, né? A pena, né? É, o cara fala, ao invés de pegar 30 anos de cadeia, você pega 6 meses. Agora você vê o como é a traição daqui. Do ser humano. Sai. Tanta gente abrindo o bico, eu falei tanto pra não falar nada. Sai. Chato você, hein? Aí, fala, meu lido. Aí, Domênico Gato. Fala, desgraçada. Fica lido. Domênico Gato. Fala, RG. Lá em Santa Isabel, na praça. Lá no de novo. No Coreto? Perto do Coreto. Aí o. Dois paulistas lá passeando e tinha um mineiro também, mineirinho lá passeando também. Certo. PH é legal demais. Aí o mineirinho tá sentado lá apreciando a praça, os dois paulistas chegaram, mas os paulistas sabem como é, todo molecada sacando estilo humano, assim, louco pra tirar uma, né? Uhum. Aí chegou, sentaram no banquinho lá do lado do caipira, aí os caras se tocaram, né? Viram o caipirinho ali fazendo o cigarrinho dele e tal. Certo. Aí o paulista falou pro outro assim: porra, bicho, será que eu tenho tanto dinheiro, cara? Mas eu tenho tanto dinheiro, não sei o que eu vou fazer com tanto dinheiro. Falou assim, gente? Falou. Aí o outro falou assim, louco, cara, você tá tão bem assim de grana? Ele falou, tô. Aí eu vou te falar, viu, velho, tenho tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que acho que eu vou comprar Uzi Minas, velho. Comprar o quê? Uzi Minas? É, investir lá na Uzi Minas. Caraca, velho. E se bobear, se sobrar mais um pouco, sim, ainda compro o Banco de Minas. Caraca! É. Porra. Aí um olhou pro outro, o outro olhou pro um e ficavam olhando pro caipirinha, né? O caipirinha olhou pros caras, ajeitou o cigarro, falou assim, é, mas eu não vendo só. Ah, sensacional! Eu não entendi essa aí. Sensacional. Para! Fica de novo! Esse é o Estádio 97. Oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça: BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Narigudo, vamos falar agora da Perfect? Vamos falar, galera da Perfect que veio assistir o programa hoje. Um abração pra todo mundo aí. Olha só, amigão. Você sabia que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? E já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis do mercado, mas não para por aí. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. Você sabe o que é isso? Isso é o que faz seu carro rodar com segurança. E o melhor, as peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre e peça toda a linha de suspensão Perfect, porque seu carro só fica perfeito com Perfect. E tem mais um detalhe. Detalhe, a Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores, e só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos. A Perfect faz isso. Diga-se de passagem, muito bem feito. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Um abração especial lá pro Gerson. Grande Gerson. Um beijo pra Débora, pra Nancy e pra toda a galera da Perfect, Zombinha. Legal, esse é o Estádio 97. Vamos aqui trazer mensagens. Deixa eu dar um copy aqui nas mensagens, né? Muita mensagem chegando pra nós aqui. Vamos ler as mensagens pra vocês aqui que escreveram pra nós através do aplicativo da Energia 97. Deixa eu ver aqui. Mensagem do Wagner Sintra. Sombra, o Osório ganhou ingresso para o, abre aspas, que desânimo. Tomara que ele consiga fazer o nosso São Paulo voltar a jogar bem. O João Vitor, Osório vai ser o novo Murici, Tele, ele é moderno, tem novas ideias. O Adriano Caiafa, boa noite, amigão. Se a pessoa fuma muito, na próxima encarnação nasce com falta de ar na mão? Segundo o amigo do Benjo, sim, né? Mas, meu amigo, tô lendo uma matéria que saiu no portal do Terra. O cara falou que é só se masturbar de luva. O Ricardo, Ricardo Franzi. E com luva de boxe deve ser legal, né? Deve dar uma outra sensação. O Ricardo Franzi. Contratar o Osório foi assumir risco sem necessidade. Quem é o Osório? Uma coisa é trazer Ancelotti, Guardiola, Mourinho, Simeone. Outra coisa, o Osório. O Diego Kiyoshi. Lá em Santos tá cheio de Kiyoshi, mano. Tá. E um pior que o outro. O torcedor do Inter já não tá pensando assim, mano. Nossa, lá em Santos outro dia eu vi, Benja, o óleo que eles usam lá pra fritar o peixe é o óleo que eles passam no braço lá pra ficar bronzeado. Nossa. Torcedor em bronze. Aquele cheiro de lisa queimado, tá ligado? Nossa! Mas você chegou a comer ou não, mano? Não, não. Sim. Tá louco, olha, leva meu rango. O Diego Kiyoshi, boa noite, amigos. Antes de mais nada, parabéns pelo programa. Muito obrigado por divertirem nossas tardes e noites. Falando em notícias absurdas, iguais a que o Benja acabou de dar, procurem no Google a notícia em que a mulher diz que engravidou assistindo um filme pornô 3D. É bizarro. Você não vai falar que o filme é meu, hein? Ai, ai, ai. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Esse hot é nós, né, velho? Olha, José Nascimento, Sombra, manda um abraço pro Lude Landucci. Ele é sensacional. Sou São Paulino e Chupamano. Valeu, Nascimento. Ele falou Lude, mas escreveu Lude. Ah, é um elogio sempre bem-vindo, né, Sombra? Mesmo falando errado. Importante é lembrar, né, Landucci? O Wellington Xavier Alves, programa sensacional, como sempre. Curto todos os dias, sessão da hora. Valeu! Deixa eu ver aqui quem mandou agora. O Henrique Pansonato. Mano, cadê as propostas que o Guerreiro tinha? Se não fosse o Flamengo, ele não ia ter nenhuma. Pelo que vejo, não fez nenhum esforço pra ficar. Era apenas ciúmes do salário do Pato. Então, cara, mas o Corinthians, quando ele ofereceu aquela quantia de 5 milhões de dólares e o Guerreiro rejeitou, ali eu acho que ele fez a grande M da carreira dele. Porque a proposta que eu pelo menos fiquei sabendo que o Flamengo fará pra ele será 6 milhões de reais, tá certo? De luvas, isso parcelados em 3 anos de contrato e 600 conto de salário por mês, que é maior do que o salário que ele ganha no Corinthians. Ô, mano, só uma coisa, né? Oi, Impreto, boa noite. Boa noite a todos. Teve destaque bom ontem aqui no programa. Tá certo, né? O Impreto, eu sempre trabalho pra isso, né? Pra melhorar, é evidente. Mas por que você fala de você mesmo na terceira pessoa? É, porque quando a gente fala do ídolo nosso, né? A gente fala dessa maneira. E você é seu próprio ídolo? Claro, tudo que eu conquistei na minha vida, né? Da onde eu vim, né? Não é fácil, né? A gente melhora. Inclusive, tem uma fonte forte, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Tem. O Expedito lá acabou de me dizer que o Guerreiro não vai pro Flamengo. Mas né? O Expedito, que ele trabalha com uma emissora? Não, ele vende paraquedas com boneco na praia lá. Ai, meu Deus. Essa é a sua fonte? Certo, porque todos os jogadores treinam lá, né? e ele ouviu. Ele faz o quê? Desculpa, o Expedito faz o quê? Ele vende paraquedas com boneco lá na praia. E ele ouviu os jogadores do Sub-17, né, do Macaé, falando que ouviram um amigo deles que joga no Sub-15 do Flamengo, falando que não vai, né, o Guerreiro. Então pode cravar, o Guerreiro não vai pro Flamengo. A fonte não é boa. A fonte é forte, né? O Expedito que vende paraquedas na praia. O boneco. Me pergunte o resto, que eu não vou lembrar, mas... E o pior é que eu acho que ele vai acertar, velho. É o Sub-17 do Macaé. Esse cara não vai pro Flamengo, não. Cara. O Marçal Rodrigues escreve aqui, Dodô, Guerreiro não vai. Domingo iremos jogar na nossa casa de campo. Guerreiro deveria jogar no Palmeiras em troca do entulho que nós mandamos pra lá. Olha, até o Domênico não achou graça. Não, legal pra caramba. Você não riu? E ó, o prazo de validade do Oswaldinho, viu, Mané? Domingo. O Oswaldinho já tá procurando apartamento no Rio de Janeiro, mano. Se o Oswaldinho empatar contra o Asa, ele já não dirige domingo. A notícia dirige sim. Vai cair na arena. Mas qual a diferença da declaração dele e do Lucha? É igual. Ele também disse que. Ele falou que ele é flamenguista desde pequenininho. Agora não, mas espera voltar pro Flamengo, pô. Então. Eu tô esperando uma recolocação no mercado. Se não for negócio disso. Já me a pergunta também como é que foi, os caras cortam um pedaço, põe na manchete. Não, mas aqui não tem. Oswaldo Rude defendendo o Oswaldo. Oswaldo não é isso. Feliz no Palmeiras. É que os caras são chatos. Não sai agora. Não vem não que você elogiou a entrevista dele. Mas eu elogiei, mas eu sou imparcial. Você acha que ele tinha que sair agora? Você acha que ele tinha que sair agora? Não. Você acha? Ah, então você pensa igual eu, você ganha do Nobre? Não ganha, então a gente pensa igual. Mas eu não tenho interesse, eu sou independente. Temos dois, temos aqui dois desafios no Goiás. Benjamin X, mano. Nossa. Domênico X Rudo. O X Mano parece um lanche, um X Mano. Por um momento, essa bancada tá parecendo Rio de Janeiro. É só facada. Eu respeito. Você viu isso? Olha, zoando morte, né, RG? Coisa porque feia. Porque o Rudy falou assim: o Oswaldo tem que ficar. Todo mundo puxando e ele olhou pro Benjamin, pro Domênico, fazendo aquela cara de tipo. Não fiz isso, Domênico. Fez sim. Fazendo uma cara de tipo. E o Domênico, olha no meu olho aqui, ó. Tá puxando faca. Não fiz isso. Só um minuto. Chega pertinho. Todo mundo puxando fogo. Rudy, você fica preocupado com isso assim? É porque quem deve teme, Dudu. Ele te desafiou. Veja bem, cada um tem uma opinião e cada um tem que respeitar a opinião do outro. Ele olhou assim pro Domênico e fez assim. Olha o som. É, só puxando faca tipo aqui, assim. Não fiz isso não, nunca tem que manter o cara. Olha aqui, e Benjamin, a notícia sua da mão grávida faz sucesso. Fez sucesso. Você foi extremamente criticado pelo RG número 2. Foi extremamente ironizado pelo seu irmão. Eu não inventei a notícia, eu apenas li a notícia. A Karen Gasperi. Tá, você vai piora fazer se a mão agora. Falar que está com dor de cabeça. Olha, não duvido. Não duvido. Ah, se pode engravidar, pode falar que está com dor Vilela, de cabeça também. O Vilela que trabalha aqui com a gente, ele entrou agora na rádio e falou que ele já teve câimbra porque a mão dele quis entrar em greve. Você está brincando? Hã? É ela, mesmo, Vilela? Ah, olha, agora ele pipoca. Mas quantas por dia? Hã? Quantas por dia? Ah, não é muito, é de 6, 7. Ele, na outra vida, ele vai ter mais filho que o Chico Anísio e o Romário juntos. O Bar, isso é um fato que aconteceu. O Bar, quando aquela mina do... como é o nome? Aquele filme que ela fazia, Emanuele. Quando a Emanuele morreu, a Silvia Cristel, o Bar passou uma semana com uma luva preta na mão direita. Luto. Ele ficou de luto. Uma semana, uma luvinha preta, o Barzinho, coitado. Quem mandou mensagem pra gente aqui? O Jorge Gustavo. O pessoal manda um abraço e força pro meu pai, o Leonardo, motorista aí de você. Um abraço pro Léo. O motorista do Dr. Antônio, que faleceu. Um abraço pro Léo aí. É, não, ele tá em tratamento, força pra ele. Grande Léo. Ele manda mensagem aqui, força pai, eu te amo. Aqui é o filho dele, o Jorge Gustavo. Boa, Jorgão. Um abraço pro Jorge. Trabalho na Qualicorp, manda um abraço pra galera. Um abraço pra turma da Qualicorp. É isso aí. E teu pai vai se recuperar, viu, Jorge? Mesmo, Léo, muito gente. Grande Léo. A Domênica vive, palmeirense a Domênica vive engravidando minha mão. Então a mãe. Quem? A mãe dele, que é a Domênica. Ai, esse Domênico é impagável, impagável. O cara mais bem-humorado do rádio tá aí. Indiscutível. Estádio 97. Nossa, eu não vou dormir por causa do que vocês falaram. Nossa, quero que vocês se danem. Calma, Domênico. O Domênico hoje tá azedo. Hoje? Né? O Domênico tá azedo há anos. É brincadeira. Tô preocupado de novo com isso. Nossa, eu não vou dormir hoje. Idiota. Ai, ai. Ó, passa lá no pedágio, estádio 97 sem parar, tá bom? Ninguém te perguntou porra nenhuma. Zona Norte de São Paulo, na Marginal Tietê, sentido Anhanguera, após a ponte da Freguesia do Ó, antes da Editora Abril, no posto Shell, tá bom? Então, Marginal Tietê, na pista local, tá indo sentido Anhanguera? Isso. Passou a ponte da Freguesia do Ó, antes de chegar a Editora Abril, Você entra ali no posto Shell, o Mota tá lá com toda a equipe do Sem Parar e você concorre a ingressos pra festa junina do Energia na Veia no domingo, dia 28, com show do Ultraje Rigor. Vamos trazer ouvintes no ar, 3284-7097. Oferecimento do consórcio Honda. Todo ouvinte que entrar no ar e falar o slogan "Chegou a sua vez, consórcio Honda", ganha um lindo boné e concorre a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Também é oferecimento da Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Estádio 97 trazendo mais ouvintes no ar. Vamos lá, Dodô! Vamos lá! Olha que ânimo! Precisamos de reforço. Pode fazer dar risada, senão... Alô? Alô? Quem fala? É o José. Ah, Zé, tudo bem aí, meu? Tranquilo. Bom, beleza. Por que o cara que chama José, tu chama de Zé? Por que ele chama de Jô? São duas sílabas. Ah, o Jô Soares é José. E chamam de Jô. Ah. Mas é o único. É José Soares Neto, não é isso? Não, vou perguntar pro Global. Eugênio. Não, não, José não. Eugênio? Não, não sei. Um abraço pro Fabinho. Ele não é mais Global. Fabinho corintiano, produtor do jogo. Não, Rude. Eu? Não, ainda sou. Ô, meu pai. Mas você tá meio igual o Guerreiro lá, não tá, Rude? Cara, a diferença é que o Guerreiro os corintianos ainda querem. Mas será que não era mal? Não. Agora, ô, Rude, a gente tava conversando sobre isso boa, hoje. Rod, boa, Rod, boa. Desculpa. Sei, é bom, velho. Vamos atender é bom, primeiro o ouvinte, mas daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto. Fica tá bom, tranquilo. Sonho, obrigado, hein? Mas vai ter música triste? Vamos fazer um pouco. O Rude tá muito mais feliz aqui na rádio. Ele eu tá coradinho. Peraí, eu tenho uma ideia que pode ser genial. Pode ser genial. Pode. Pode levantar a Rede Globo na madrugada. Daqui a pouco eu falo. Caramba. Ó, velho, manda o nome completo pra gente. José Antônio Lambach Júnior. Lambach Júnior. Lambach. Lá vem a merda, vai. Você tá no final. Olha o respeito aí. Lambach, igual eu. É, mas ele é, tem Lan. É da ramificação dos Lambachs. É. Zé. Velho, quantos anos, hein? 20. RG. É. 2.0. Hoje eu não sei, mas eu tenho que acabar a situação urgente lá em Santa Isabel. Qual? Eu não suporto mais, detesto, cara. Que foi? Pô, mas gostar de Santa Isabel é difícil mesmo. Ô, seu tonto, seu trouxa, eu não tô falando da cidade, eu tô falando da rua. É minha antecipação. Das estradas. A cidade é legal, RG. Das estradas. Tem muita lambaque, viu, Domênico? Ah, sensacional. Você passa de carro ali, é muita lambaque. Ah, mas muito bom, sensacional. Falou aí o respeitador de acostamentos. Santa Isabel é uma cidade, eu não tô agora, não tô ironizando, porque eu não conheço. É legal lá, Santa Isabel, muito legal. Você não gosta de Monte Verde? Santa Isabel, toda a região Vale do Paraíba, Benjamin. Tô perguntando, eu não conheço. É, então, São Chácaras, São Sítios. Mas você conhece Monte Verde? Sim. Santa Isabel é legal Monte Verde? Eu digo, o clima, Santa Isabel é melhor, porque geograficamente não é... Monte Verde é igual Campos de Jordão, cheio de arquismo. O que é legal, lá, Benjamin, é a natureza... Monte Verde é top, mano. É a natureza onde você pode adquirir um terreno e fazer lá o seu sítio ou morar. É, a cidade é uma porcaria. Mas, não, mas peraí, Monte Verde é legal, Monte Verde é legal. Peraí, a avenida principal de Monte Verde... Não, mas a avenida principal de Monte Verde é legal. Mas Santa Isabel, sim. Se vier aqui uma pessoa em sã consciência dizer que Santa Isabel é uma cidade legal, você tá louco. Não, Santa Isabel é que é uma cidade que tem muitas chácaras. Mas o Monte Verde é uma cidade que você tem uma avenida principal com restaurantes. A natureza. A cidade tá lá. A cidade tá lá para abastecer toda aquela região. Chácaras, de sítio. Ué, tem comércio forte, pô. Tem todos os bancos, uma farmácia, comércio. Mercado. Tem pizzaria? Tem. Agora, para um cara que vai lá e quer ficar deitado na cama com redinha, aí não tem jeito. Peraí, que eu... Não conhece nada, cara. Eu conheço, coisa tá nesse sabe dia. Nada. Sobre quanto ácido você, é legal. Você. Sobre o comércio de Santa Isabel não é legal? É impressionante. O comércio de Santa Isabel é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Olha o isqueiro, olha o isqueiro. Olha, você tem um ranking, tem a Quinta Avenida de Nova York, você tem a Champs-Élysées e aí tem a Avenida Central de Santa Isabel. Mas, incrível, é incrível. Tonto. Grandes concessionárias, todas as concessionárias do mundo estão em Santa Isabel. É impressionante, eu nunca vi coisa igual. Tonto. Não, você tá comparando Santa Isabel, né? Você tá comparando Santa Isabel ao quê? Vamos lá. Aqui é um vilarejo. Não. É com que cidade do mundo você está comparando? Nova York, você fala, Miami, Ribeirão Preto é legal. Ribeirão Preto é uma cidade legal. Santa Isabel não. Porra, mas Ribeirão é nosso, mas você tá falando de uma cidade de quase 100 mil habitantes, porra. Santa Isabel tem 50 mil. Não importa a quantidade, não importa a qualidade. Vinhedo é muito mais legal que Santa Isabel. Por quê? Por que que é? Eu conheço o Vinhedo. Por que que Vinhedo é muito mais legal que Santa Isabel? Vinhedo tem casas mais bonitas, né? É uma cidade mais bonita. Ah, você tá. Cidade muito mais bonita. Vinhedo é o local mais rico, né? Benja, não perca seu tempo. É um local mais nobre. Olha, o Benja tava adquirindo um pacote de viagem. Tá de brincar. 12 vezes. Semana, não, ele ia fazer em 12 vezes pra se hospedar em Santa Isabel. Não sei nem se tem hotel. Ele ia se hospedar lá. Não vá, não vá. Tem hotel, tem motel, tem o que você quiser. Sabe uma cidade legal? Água de São Pedro é legal. Agora São tem Pedro que conhecer. Mas que hotel que tem lá, Rigi? Legal, eu já fui muitas vezes. Hotel? É o Emiliano Santa Isabel. Não, hotel. Ah, não, Emiliano. Não, ele falou hotel. Não, ele falou que tem um hotel. Hotel e motel. Emiliano, tem um Sheraton lá. Tem hotel, zona, motel, zona também. Tem tudo. Se não tiver zona, não. Agora, vai. Tem que conhecer, né? Agora, o cara só entra na cidade, corta a cidade e vai dormir, aí não tem como referência pra falar. Não, não adianta. Ó, falou que o Sobrão tem pra gente encerrar esse assunto, você que adora culinária e tal, bons restaurantes, Santa Isabel? Excelentes restaurantes. Os grandes chefes de cozinha do mundo estão pretendendo abrir as suas filiais em Santa Isabel. E é uma cidade master chef, Santa Isabel. Bistrôs lindíssimos. Olha, bistrôs aconchegantes. Tratorias italianas incríveis. Você não vai ficar devendo em nada para as melhores. Os caras tiram um morto do sério. Ô, baixinho, você quer vida doce, vai chupar uma abelha, velho. Ai. Ô, velho. Bairro. E o bairro? Vila Capua. Ruim? Vila o quê? Vila Capua. Peraí, não tô entendendo a tua ligação. Tá Vila, Vila o quê? Vila Crápula. Crápula? Crápula. Crápula. Gente, vocês estão falando em cima, não dá pra ver. É Vila Country, irmão. Ô, Zé Antônio, fala de novo. Vila Capua. Ah, isso aí é Francisco Morato ali. Boa, Benjamin. Ah, agora que eu vi, eu sou já. Você morou lá? Não, trabalhei lá. Francisco Morato. Eu morei em Porto. Qual cidade você acha melhor? Francisco Morato ou Santa Isabel? Porra, preciso beber veneno. Francisco Morato, né? Vai comer chumbinho. Falou que ia comer chumbinho do rato. Morato. Não pode comer falar veneno, isso, velho. Você tá muito louco. Não pode falar verdade. Isso. Eu morri, mas esse você traz pra quem tira aí, amigo? Cara, é cínico demais, hein? Encontrei Tolão. Tricolor! É tricolor! O que você achou desse preconceito do Sombra aí pra região aí de Santa Isabel? Vale do Paraíba. Ah, não, o Sombra não foi preconceituoso. Não, falei que a cidade é ruim. Ele gosta de Jacareí. Foi preconceituoso. Você praticamente ali foi um cara extremamente jocoso. Vou preparar uma recepção. Você foi asqueroso. Esse bostinha, quando for pra lá, vou preparar uma recepção. Pra quando ele chegar no portal, ele ser bem recebido. Faz uma recepção. Aí você chama aquela bandinha maravilhosa que fica no coreto. Eu quero dizer que o Sombra vai receber a chave da cidade de Santa Isabel. Cidadão honorário, que beleza. Ô, José Antônio Lambac Júnior, tudo bem? Tudo bem, Dodô. Sombra, confundiu, tudo bem. É que minha voz é parecidíssima com o Dodô. É a mesma qualidade. Vou arrebentar de gravar comercial. Boa, ô, José Antônio. O São Paulo não anunciou oficialmente, mas é sabido que o São Paulo teria já acertado e deve apresentar o técnico Osório lá, o Osório, técnico do Atlético Nacional da Colômbia. Você acha que o São Paulo fez bem em trazer um técnico estrangeiro? Eu não de acordo, não. Eu preferia o Luxemburgo, porque é um técnico que já conhece o elenco do São Paulo, disse hoje publicamente que acha o elenco o melhor do país. Eu não acompanhei muito o campeonato colombiano, mas esse Osório também... Ou foi vice ou é eliminado. O campeonato fora do país dele, ele não ganha nada. Não, peraí. O Portuga me trouxe uns números aí do Osório. É o seguinte, ele foi eliminado agora aí. Esse campeonato agora. Ele ganhou 6 títulos no Atlético em quantos anos? Tricampeão seguido. Se eu não me engano, ele começou em 2014. Ele saiu do Once Caldas e foi pra lá em 2014. É José Osório o nome dele? Qual foi o nome dele? Juan Carlos Osório. Juan Carlos Osório. Juan Carlos Osório, gente, é o seguinte, é muito complicado você falar de longe. O time dele, comecei a chamar atenção naquela sul-americana que ele até eliminou o São Paulo. Tinha o Cardona, tinha o Cárdenas que está no Atlético Mineiro, e o time do cara jogava muito bem futebol. Você presta atenção que o time do cara toca a bola no chão agora, precisa ver como é o dia-a-dia do cara. A gente acompanha de longe, eu via jogos dele na Sul-Americana, na Libertadores. Pelo que eu via na época, o time era bem treinado. Tanto que eliminou o São Paulo. Agora, precisa ver, olha, se o cara é bom. Cara. Ele ganhou aí, o que que ele ganhou aqui? Deixa eu ver aqui. Pelo Once Caldas, ele ganhou lá um título colombiano, quando treinou Once Caldas. São dois campeonatos na Colômbia por ano. Pelo Atlético Nacional, de 2012 pra cá, ele ganhou 6 títulos. Ele ganhou lá 3 turnos do campeonato colombiano. Não, sul e apertura. Que é, tal, é, categoria primeira A, né? Isso, isso. Tem a ganhou a Copa da Colômbia duas vezes e a Superliga Colombiana. E foi vice-campeão da Sul-Americana contra o River Plate. É um treinador que o cara estudou pra caramba. Gosta de jogar com esse camisa 10. No time dele tinha o Cardona. Gosta de jogar com o número 9 espetado lá. Tem o Velasquez, que o Palmeiras queria trazer. O Ruiz no time dele lá. Gosta de jogadores rápidos pelo canto. Talvez ele tente trazer um jogador de lá, que é o Jonathan Copete, que é um jogador de lado de campo. Bom, precisa dar tempo pro cara, velho. Mas... já vê o cara aqui, não sei se vai dar certo. Ô Zé, mas Zé, você preferia o Luxemburgo, né? Essa é essa a sua opinião. É, então, o problema é que aqui no Brasil o torcedor não tem paciência com o técnico, né? Sim. E outra, agora no Brasileiro, o São Paulo tá com seca de títulos aí. Se não der certo, não tem como correr atrás de novo depois, né? Ó, só uma coisa, só uma coisa pra vocês, São Paulinos. O Osório, agora é oficial, quando... site oficial. Quando ele veio... Peraí, Portugal. Agora é oficial, no site do São Paulo, tá aqui, ó. São Paulo fecha com o Osório, que se apresenta quinta-feira. Fonte é o site oficial do São Paulo Futebol Clube. Quando ele veio, Sombra, jogar contra o São Paulo aqui, ele deu uma entrevista, eu lembro muito bem dessa entrevista, detalhando tudo do São Paulo, onde era a saída mais forte, quem eram os jogadores que tinham que marcar, o que tinha que fazer. Ele conhece bem o São Paulo. Pelo menos tomara que ele saiba quem é o mais lento do time. O problema é o seguinte: será que ele conhece igualmente os outros 19 clubes do Campeonato Brasileiro da Série A? Isso que eu não sei, ele vai ter que estudar isso. O São Paulo ele conhece, agora o resto. Ah, mas hoje a gente tem treinador aí que parece que não conhece o próprio time que treina. Então, mas o quanto mais conhecer o adversário. São Paulo ele conhece bem. Ô Zé, então, dizem que quem indicou o Osório foi o Kaká. Diz que o Kaká disse que o cara é bom. Você dá um voto pro Kaká? O Kaká merece, né? Mas qual foi o último técnico estrangeiro que deu certo aqui no país? Tá dando certo o Aguirre agora. Recordo. O Aguirre tá dando certo. Não dá pra dizer que o Aguirre... não dá pra dizer se vai continuar assim, né? É o que o Soma tava dizendo no começo do programa. O São Paulo veio de 2-3 jogos bons. Depois que caiu. O Inter tá a mesma coisa. Aliás, se você for falar, você tá falando de técnico estrangeiro? Então eu vou te fazer a seguinte pergunta. Se você falar em nacional, só o Marcelo Oliveira que tá dando certo. Só o Marcelo Oliveira, porque o resto, qual é o técnico brasileiro aí que você fala, nossa, o cara vem arrebentando? Só o Marcelo Oliveira, mais ninguém. Trabalho bem feito. Eu dou destaque pro Milton Cruz, por ter trazido o grupo pra ele ter dado uma cara pro São Paulo. O São Paulo não tinha cara no começo do Campeonato Paulista. Adorei a cara do São Paulo lá contra o Cruzeiro. É que vocês não dão valor, e é um cara também que foi muito tempo no futebol brasileiro e tá marcado. Agora, o Levir Cupi, o Atlético Mineiro tava caindo de bico com o Ronaldinho Gaúcho, com aquelas figuras Jô, tudo. O cara foi, limpou o Atlético, montou um novo time, foi campeão da Copa do Brasil e tem um time hoje, na minha opinião, o melhor do Brasil. É que o Levir, é aquela coisa, o Levir e tal, mas eu acho ele bom treinador. É que tá em desuso. Mas ó, Zé, agora nós temos que torcer pra dar certo, entendeu? O cara tá aí, entendeu? Tem que torcer, não tem outro jeito. Então, pior que a mídia já tá colocando que agora o Luiz Fabiano pode ir pro Palmeiras, aí já vai chegar o técnico com responsabilidade de não poder colocar o cara pra jogar, porque não pode fazer o sétimo jogo pelo São Paulo. Aí fica difícil, aí fica a situação também do Pato sem definir. É, mas anda difícil ver o Luiz Fabiano jogar também. Jogaram na internet, Sombra, uma foto aí do Luiz Fabiano com alguns jogadores do Corinthians, se eu não me engano, acho que era o Ralf, o Gil e o Cássio. Vocês viram essa foto aí? Mano. Eu vi essa foto aí. Esse evento é recente? É uma sessão de autógrafo em alguma foto, em alguma loja. É então, cara, Luiz, porque eles estavam até com uma marca de roupa lá. Era o Luiz Fabiano, se eu não me engano, era o Cássio, o Gil e o Ralf. Pode ser algum evento, alguma coisa. Algum desfile. Você gostaria do Luiz Fabiano no Corinthians, se ele saísse com São Paulo? Se o Guerreiro sair do Corinthians oficialmente... Saiu, o Guerreiro já saiu. Hoje, 26 de maio, hoje... Eu acho que o Luiz Fabiano, hoje, ainda é mais jogador que o Wagner Love. Hoje. É o Dracena, o Cássio e o Ralf, o meu amigo Marinho. Mas caberá quem no São Paulo essa limpa aí, hein? Ao técnico que vai chegar ou a presidência vai assumir, a diretoria vai assumir essa bucha? Mas o técnico, às vezes, é a deixa. Técnico chega e já fala, ó. Ele vai pedir jogadores. É minha opinião. Eu acho uma puta sacanagem deixar uma bucha dessa. Eu ouvi. Dependendo dos jogadores. Sacanagem é você obrigar o técnico a ficar com um monte de jogador encostado e desinteressado. Isso é sacanagem. Eu ouvi falar. Então, por isso a presidência ou a diretoria de futebol tem que assumir, velho. Ó, eu ouvi falar, por exemplo. É melhor chegar o cara que já não tem empatia com os negros, o cara que nem conhece os caras. O cara já chega e às vezes é melhor assim. Como já não tem amizade com os caras, já chega e afasta. É, hein, mas você sabe grupo como é que é, né? Como é que funciona? Mas tem que respeitar o cara. Ah, mas hoje tem o amigo do amigo lá e não resolve? Ó, lá o melhor, o amigão tá lá. E o que ele anda? Eu ouvi falar que o Bufarini, jogador do São Lourenço, é um jogador que pode vir ao Brasil. O São Paulo não tem lateral. É um cara que interessa aos clubes. Jogou contra o Corinthians. Jogou contra o São Paulo, é um ala direito, tá saindo, não ganha lá essas coisas todas no São Lourenço. São jogadores aí. Ô, Zé Antônio Lambac, quer falar mais alguma coisa, Lambac? É, eu queria perguntar pro Dodô se ele aceitaria o Fabiano no Palmeiras. Não. Não gostaria. Não? Não, não. É, eu também não gostaria de ver ele vestindo outro clube no Brasil, não. É, apesar de tudo isso que ele não fez pelo clube, né, eu admiro muito o futebol dele. Não é à toa que é o terceiro maior artilheiro da história do clube. E eu acho que ele tem uma identificação grande com a torcida. Infelizmente, a organizada está fazendo um protesto aí contra ele. Sei lá, eu não... Eu gostaria que ele ficasse pelo menos até o final do contrato. Eu não gosto do... Assim, o Luiz Fabiano foi um grande jogador, né? Foi. Bom, então, acabou. Eu acho que o Luiz Fabiano no São Paulo foi um pipoqueiro. Porque ele sai em 2004, 2005 o time é campeão do mundo. Aí volta agora, depois que ele voltou, o São Paulo não montou um bom time. Montou em 2012 com o Lucas, o Osvaldo, o Jackson. Imagina aí se... Aí ele foi expulso na primeira final e não jogou. É que deu azar de não ganhar título, né? Imagina, se no São Paulo é contestado, então, você imagina no Palmeiras o que ia acontecer. Nossa. Mas o... Faltava pra ele um título de seleção mesmo. Quanto a essa história do jogador precisar de um título, eu não vou muito nessa, não. Porque tem muito jogador de sucesso na vida que, de repente, não teve um título naquele time, tá? Rivelino. É. Então, outra coisa, quando o Luiz Fabiano passou pela primeira vez no São Paulo, não era só o Luiz Fabiano que não estava ganhando, o São Paulo não estava ganhando. Era uma outra história. Então eu não acredito muito nisso aí, mesmo porque o jogador não joga sozinho, o futebol é coletivo. Hoje eu tava discutindo com um amigo meu e ele falou assim, pô, mas o Luiz Fabiano nunca ganhou nada no São Paulo, né? Aí eu peguei e falei assim, pô, tem jogador que não passa, mas o Luiz Fabiano é um dos maiores artilheiros da história do São Paulo. Aí eu falei, pô, mas o Kaká é adorado, o Kaká só ganhou o Rio São Paulo, gente. Não, mas, mas a diferença... O Kaká só ganhou o Rio São Paulo, ganhando o São Paulo Botafogo. Tudo bem, Benjamin. E o Kaká é idolatrado pela torcida do São Paulo. Mas o torcedor... 2001, né? Eu acredito, 2001, a maioria da torcida, do torcedor São Paulino, a maioria do torcedor São Paulino enxerga o Luiz Fabiano como? Nas decisões, ele sumiu. Essa é a cobrança. Quantas decisões do o Luiz Fabiano teve no São Paulo? Porra, quantos anos o Luiz Fabiano tá no São Paulo? Não, quantas decisões ele teve? A questão não é de decisões, talvez jogos que fossem decisivos. Deve ter tido vários. Essa é a cobrança, não é? Olha quantos gols o Luiz Fabiano tem com a camisa. Você sabe o que pega também de diferença entre o Luiz Fabiano e o Kaká? É que o Kaká saiu do São Paulo, foi jogar lá fora e venceu. Um jogador que foi eleito o melhor do mundo, jogador de repercussão internacional. O Rivelino também, ele saiu do Corinthians para ser campeão do mundo na seleção de 70. Exato. Então, mas o Rivelino, embora não tenha ganho nada no Corinthians, mas sempre nas decisões esteve lá. Nunca foi chamado de amarelão. Nunca pegou. 74 ele foi escorraçado do Corinthians. Ele saiu pela porta do fundo. Com exceção. 74 o Matheus escorraçou, fez um absurdo com o Rivelino. Então, mas com exceção de 74. Quantas finais outras o Corinthians decidiu? Oi? Não, jogos teve desse. Sim, mas tudo bem. Benjamin, não, tudo bem, não. Semifinal de mas às de, vezes não é questão. Os jogos do Corinthians, o Corinthians, gente, quantos jogos decisivos, quantas finais de campeonato que vem disputando o Corinthians? Mas talvez não seja você pensar em quantas finais, mas às vezes você pensa em que contexto que o jogador não funcionou para fazer com que o clube chegasse às finais. Benjamin, o cara era sozinho, velho. Pô, o cara jogava não, sozinho. Não, mas eu tô falando justamente o contrário. Tô defendendo o Rivelino. Ele carregava do Corinthians nas costas. Mas vem cá. Então, olha. Agora eu vou falar um negócio, não tô com 100% de convicção. Pegue os times que o Luiz Fabiano jogou no São Paulo, nesses anos todos. Não sei, não, agora não tô com... Calma. De 2002... Eu não estou com 100% de convicção. Não acho que foram assim também grandes times. O São Paulo é tricampeão brasileiro. O Luiz Fabiano não tava. O de 2002 era um bom time, mas não deu certo naquela questão, porque o São Paulo tinha uma zaga muito ruim. Mas o meio de campo era Kaká, Ricardinho, o ataque era Luiz Fabiano. Deixa eu tentar lembrar. Ou seja, era aquela coisa... Reinaldo, não era? O Reinaldo, talvez o Reinaldo. O Reinaldo, aquele que era do Flamengo. Era muito bom. Então você não pode colocar mas, assim, na conta do Luiz Fabiano, porque o São Paulo não ganhou, é o cara do Luiz Fabiano. E quem era o técnico? 2002? É. Não acho que era o Osvaldo, não era? Osvaldo Oliveira. Osvaldo. Aí pega nós os outros... trabalhamos, pega os outros, pega os outros times do Luiz Fabiano no São Paulo e veja também. Esse time que o São Paulo tá agora... Ih, caiu. E todo mundo fala... Eu continuo achando que eu não acho esse... todo mundo fala o maior elenco do Brasil. Eu não acho. Não acho. Tem muito nome, né? Só. Então, aí... Mas jogam tudo no Luiz Fabiano. O Ganso não joga nada. O resto do time não joga nada. Não é só o Luiz Fabiano, não. Não é só o Luiz Fabiano, tem um monte de nego lá encostado. Eu posso dar uma opinião? Fala, Calção. Eu acho que... Boa noite. Boa noite. Se o São Paulo fez certinho de trazer agora o Ancelotti... O Ancelotti não veio, veio que veio o Osório. Osório. Osório. Porque tudo que vem da Colômbia é bom. Ah, entendi. esse Calção. Não vale nada, hein? Mas olha, infelizmente caiu a linha do Zé Antônio Lambach. O papo estava bom, viu, Zé? Um abraço aí pra você, hein, Francisco Morato. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também é um oferecimento da... Vamos falar da BV? Fala da BV, Benjamin. Você está pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível, sim, comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, sem precisar sair de casa e ir para financiar sua compra, já sabe. Conte com as condições especiais da BV. É só ligar. 3.003.7888, 3.003.7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Chuck. Eu tava pensando também numa outra história. Vai que o Osório chega no São Paulo e fala: Luiz Fabiano, você é o cara, você é o meu atacante, quero você. Pode às vezes reverter uma situação, o cara chega e fala: quero você é o cara, você vai ser meu titular. Às vezes a gente pensa por um lado e o cara pode ter uma outra visão. A única crítica que eu acho que é pertinente quando se fala do Luiz Fabiano, eu acho que o Luiz Fabiano ele precisa, às vezes, se controlar um pouco mais. Eu acho que às vezes, eu acho que ele carrega essa fama, não é por causa dos títulos, não. Eu acho que o torcedor fica puto com ele, e às vezes ele é expulso nos jogos. E não tem o menor. Mas parte da torcida grita o nome dele quando ele é expulso. Não. Quando o cara tá indo pro vestiário, todo mundo, Luiz Fabiano. Agora, que o Luiz Fabiano é passa a mão na cabeça. Eu vou dizer um negócio pra você. O Luiz Fabiano é goleador. O Luiz Fabiano faz gol de tudo que é jeito. Ah, isso não se discute. Eu discordo. Eu não acho. Eu acho que o Luiz Fabiano não é nem de sombra um jogador pipoqueiro. Muito pelo contrário. Agora, ele tem aquelas coisas. Ele é expulso em alguns momentos de jogos, estraga, sabe? Que deixa na mão. E o Luiz Fabiano parece que ele escolhe a dedo, né? Aquele jogo que ele não pode ser expulso e é. Ele deixa o time na mão. Agora, de resto, velho. Olha, o cara tá na história do São Paulo. A bem da verdade é o seguinte: essa história de dizer que a torcida não gosta do Luiz Fabiano é uma mentira. É uma mentira. Mesmo porque você não pode generalizar. O torcedor, a grande massa de São Paulinos, gosta do Luiz Fabiano. Existe sim. Alguns torcedores, uma parcela menor. Basta ver o retorno dele. De alguns torcedores, né? Às vezes até de torcida organizada ou mais fanáticos, que tem rejeição ao Luiz Fabiano. Porque até mesmo no sábado, quando teve o jogo lá no Morumbi, que a torcida organizada vaiava o Luiz Fabiano, a outra grande parte do estádio, que era a maior parte, talvez 90%, abafou isso e aplaudia o Luiz Fabiano. Mas... Então aqui, às vezes, tem um manifesto onde o cara é a vítima do manifesto, você fala, a torcida do São Paulo não gosta. Não é assim. Tem a torcida organizada que não gosta. Não significa que o torcedor comum, ele não goste. Existem pensamentos, muitas vezes, totalmente diferentes. Só que o torcedor comum, ele, quando ele manifesta e aplaude, ele não tem a mesma ênfase que a menor parte, quando é organizada, vai lá e protesta. Tem muito mais ênfase. Então fala assim, o torcedor de São Paulo não gosta. Vamos lembrar, por exemplo, França, que o Rogério Ceni era taxado como? Enquanto sim, ele jogar frio. No São Paulo, é o São Paulo não ganhará mais nada. É verdade. Aqui, lembra? Será que o Luiz Fabiano não teria sido campeão de tudo também? Naquele time montado pelo Cuca e pelo Altuori? Pode ser. Será? É lógico, eu não gostaria de arriscar agora e trocar pelo Luizão, porque eu acho que o Luizão foi um puta sucesso no São Paulo. Eu não arriscaria. Mas será que em outro contexto ele mesmo, não... Mas o que você tá falando... Agora, uma coisa tem, o Luizão não seria expulso. Mas ó, no auge, Luizão por Luiz Fabiano, eu acho que o Luizão foi muito mais jogador que o Luiz Fabiano. Eu concordo, mas eu também penso. Mas o que o Sombra tá falando... Você muito mais, mas foi muito melhor. É a mesma galerinha que tratava o Luiz Fabiano, o França e o Kaká. Era essa galera. O Luizão... O Luizão jogava pra cacete. Mas então, e aí? O que aconteceu? O Luizão jogou muita bola. O Luizão fazia gol de tudo que é jeito. Em todos os times que passou, né? Agora, pegue todos os times que jogou o Luizão. O Luizão sempre... Eu falo isso pra ele sempre. O Luizão é iluminado. Não, mas ele jogou a bola em todos. Dele, ele jogou além do talento todos. Dele... Agora você acabou de diminuir times. O Luizão. Não, senhor. Mas é que ele só jogou bem porque o time não, era bom. Não. Mas eu entendi isso, Benji. Não, mas você na vida... Ele, se estiver ouvindo agora, também entendeu isso. Não, de jeito nenhum. Ele jogou em todos. Você na vida, além de você ter talento... Você também tem que ter sorte. Não dá pro cara atingir o sucesso sem sorte, gente. O Luizão jogou muito, mas muito. Além do que, o Luizão é um cara iluminado. Que aonde ele passou, a maioria dos times ele foi campeão. E na maioria dos times ele fez gol do título. Tem isso também. Jogou em todo. O tem Luizão também. É que nem o Danilo. Agora, olha o Luizão, olha o time esse que time. Jogou. Ó, Miller. Luizão no Guarani jogou com quem? Amoroso. Jalminha também tava lá. Luizão no Palmeiras, qual que era o time do Palmeiras? Ah, tinha tudo de bom lá. Luizão no Corinthians, Jalminha, qual que era o time mundo. Do Corinthians? Todo mundo, Edilson, Vampeta, Marcelinho. O time que o Luizão foi campeão da Libertadores no São Paulo... Jogou de novo com o Amoroso. E aí, tá qual que era o time de São Paulo? Não era um primor? Ah, era um baita time. Ele não tinha os nomes. O São Paulo fez eles virarem nomes. O Djalminha jogou com ele no Guarani? Acho que não, né? O Djalminha é mais velho. Eu acho que não. Eu acho que ele não jogou, não. O time do Luizão também era muito bom. No Vasco. No Vasco. Pegou ele o Pantera. Campeão da Libertadores. O Pernambucano não tava? Acho que sim. Eu e o Pantera, o Pernambucano. Luizão é campeão de Libertadores. Campeão Libertadores pro Vasco. Luizão foi pro Flamengo. Luizão foi pro Flamengo. Campeão da Copa do Brasil. Gol do título, quem faz? Luizão. Não, é, o cara é iluminado. Não. Além dele ser muito bom, ele um goleador, ele mas teve sorte, teve jogado em times bons, gente. Por onde ele o Luiz Fabiano não jogou em grandes times. Jogou grandes times na Espanha, no Valência, no Sevilha. Ele foi jogador do Sevilha. Sevilha, acho que ele ganhou um título lá, se eu não me engano. Ele ganhou um título da UEFA. Não, o Luizão teve a oportunidade de jogar em times melhores. Mas é a mesma coisa que o RG falou agora. Pô, o Riva, no Corinthians, deu um azar. Os times que o Riva jogava, na época, os times do Corinthians eram times tecnicamente fracos. E aí você olhava o Palmeiras com uma máquina, o Santos, sacanagem. E o São Paulo também teve um azar. O Luizão estava naquele time que foi eliminado do Once Caldas. O Luiz Fabiano estava lá, era Grafite e Luiz Fabiano. É. O São Paulo chegou naquela final com Grafite e Luiz Fabiano. Os três caras, aliás, aquele time lá que chegou na semifinal e perdeu para o Once Caldas, por um jogador cheirado. Quem tomou o drible foi o Fábio Santos. É. Lateral esquerdo que hoje tá no Corinthians. Muito bem, porque o Gustavo Neri saiu. Que era ruim. É. Gustavo Neri. Bom, esse enganador vai jogar. Mas eu lembro bem, eu ia muito lá nos jogos. Aquele São Paulo era carregado pelo Rogério Ceni e o Luiz Fabiano. Era o Rogério Ceni no gol e o Luiz Fabiano no ataque. A torcida falou assim, é o Rogério na defesa, fazendo gol de falta. E o Luiz Fabiano fazendo gol na frente. Com o Grafite... de assistente daquele time. O meio-campo, se não me engano, tinha o Simplício. Não era um time muito... Ah, mas ali foi o começo que o Cuca montou. Era o Cuca que montou aquele time. E eu lembro que o Cuca, a gente tava no restaurante, ele tava marcando pros pênaltis. Aí o São Paulo perdeu o Once Caldas. E foi campeão o Once Caldas. E na volta, a torcida queria a cabeça de dois jogadores. Do Rogério e do Luiz Fabiano. E se vestiu de amarelo no Pacaembu, perdendo pro Palmeiras por 2-0. Eu lembro disso. Aí o Luiz Fabiano quis ir embora. Chamada de pipoqueiro. Ele até falou no treino, tá na hora de eu ir embora. O Rogério era taxado. São Paulo não ganhará nada, nossa, enquanto o Rogério joga lá. O Rogério pagava um isso, rico, teve velho. Um jogo no Carindé que o São Paulo tava perdendo a Portuguesa e o Rogério foi bater um lateral. Isso. Perfeito. Nossa, o mundo caiu, a crônica foi. Mundo caiu. E inibe os outros, é uma má influência, tudo isso aí. Mas pra falar em má influência, vamos falar da Vó Olímpia? Vó Olímpia Leite desnatado, show. Boa noite, tá começando mais um programa. E hoje, meu convidado é especial, viu? Ele é famoso, fez aquele filme Ghost. Ele era o fantasma do trem, adorava o filme, viu? Tá louca, véia? Não é esse cara não, meu Deus, hein? Ah, é, tá verdade, eu fiz confusão. Ele é famoso sim, mas é porque tá na TV. O convidado de hoje tá na Globo, com o panelão do Hulk. Ai, quase caiu dos aviões outro dia. Vovó, também não é esse não, hein? Meu Deus! Olha, hoje o programa vai ser mais difícil do que aguentar Leandro Balan no ataque do Palmeiras. Ah, verdade! Tô olhando agora, ele é o goleiro do São Paulo, né? Também não, véia! Presta atenção, meu Deus! Quem deu o programa pra essa véia? Poxa, mas como parece com gente feia esse menino, viu? É o Benjinha do Estádio 97, vó! Tá lelê mesmo, hein? Ah, é o Benga! Oi, Benga, é você? Ai, me desculpa, viu? Eu não tinha te reconhecido. Ah, amigão! Poxa, vovó! É um prazer estar aqui no seu programa! Pena que não tem merchan! É uma pena mesmo, viu? Também! Quem que vai querer anunciar o programa da vovó, hein? Meu Deus! Ai, fica quieto, moleque! Que saco! Toda hora fala mal da vó! Benga, me conta! Você acha que o seu time vai sair dessa fase difícil? Ah, amigo! Já tá saindo! Mesmo se o Luiz Fabiano sair, dá pra salvar o time? E se o Rogério parar, hein? Ah, amigo! A senhora tá fazendo confusão! Aqui é Corinthians Futebol Clube! Até que enfim a senhora acertou um, hein? Ele é São Paulino mesmo! Escalação! Ah, boneco estranho! Vou te costurar em cima e embaixo! Porra, café, porra! Ai, que susto! Que é isso? Que é esse louco aqui? É o boneco do Dodô, hein? Porra, café, porra! Ai, pelo amor de Deus, desliga esse boneco! Porra, café, velhinho, porra! Que é isso, amigo? Só tem maluco aqui! Eu vou embora! Mas você não vai falar do seu tricolor, hein, Benga? Ah, tricolor é o caramba! Boa, vó! Pergunta pra ele se ele comprou um pedaço da graminha no Morumbi, onde ficam pastando os bambis. Ah, eu vou te arrebentar, boneco maldito, no oferecimento de... Porra, café velhinho, porra! Ai, meu Deus, eu vou encerrar esse programa por aqui, a volta ficando com labirintites, viu? Me solta, seu narigudo! Ah, quem é, seu Paulino? Sai daqui, exclamação, ponto, ah, se você não ficou de alegria, de tristeza, de raiva, sai daqui! Mas, ô Benga, e o Raí, hein? Vó Olímpia Leite, desnatado, show. Olha a vó Olímpia entrevistando o Benga. É, obrigado, viu, Benga? Não quero responder agora. Eu acho muito engraçado o Avaloninho. Eu também, viu, mas ele, Avaloninho? Ele tem a boca meio, pesada, viu? Mais educado. É, mas mais é que o Dominiquinho, não. É moderno, não. Agora o Dominiquinho voltou, ele só fala a mesma palavra, viu, as frases igual. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, é o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas, ó, rápido, mas rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto, você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. E tem mais. Nos feriados e nas férias, ainda tem o HDI bate-pronto móvel. São veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas, para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI bate-pronto, você economiza tempo. Porque não tem essa de esperar vistoriador passar na oficina. Nada disso. É muito mais inteligente, não é? Com o HDI é assim, de bate-pronto. E não se esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro. Porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também oferecimento de Perfect Brasil. Seu carro perfeito é seu carro com suspensão Perfect. Vamos ao pedágio, estádio 97 sem parar. Alô, Mota, boa noite. Boa noite, chefinho. Tudo bem, Mota, você fez muita falta aqui na rádio hoje, viu? É, obrigado. Incrível. Eu sei que faço, eu sei, no fundo, eu faço. Isso é uma crítica ao Sombra, o Sombra tá falando por ele. Caramba. Ah, mas você nunca tá na rádio de Eu tô na rádio, sim. O Mota tá na maldade com você. Sim. Mota, tô na rádio, tô no grupo do WhatsApp. Que nós acabamos de excluir. Mota, defenda-se sem ter que mencionar os outros. É covarde. Você falou que eu não faço falta. Eu tô no bairro que ele gosta sempre de cantar aquela música. Ah, São Mateus. Não. Freguesia do Ó. Freguesia do Ó. Gilberto Gil. E é chato. Não é não. Puta, chato pra cachê. Não. não é. Trata seu passado, por favor. Não é não, meu. Olha, e tá tão calmo aqui, não veio quase ninguém. A gente travou o posto aqui da Ponto de Barro, o pessoal tá bravo. Mas a gente travou, tem pouca gente aqui. Vamos começar só daquele aquele olho da galera. Vamos lá, pessoal. Caramba, hein? Olha, cadê aquele avião do Luciano Huck caiu no matagal? Poderia cair num lugar mais útil. Que absurdo. Melhor, podia descer de barriga em cima de todos. Mas a gente descer no posto. Tá. Mas é que é legal o português, voar pedaço de corpo pra todo quanto é lado. Mas vamos lá. Motinha, Motinha, procura se localizar melhor, é que tá com ruído danado na ligação, Motinha. Olha lá, ele se localizou melhor, ele apertou o off. E na realidade é uma música que explica o ser humano freguesístico do ó, assim como o Frei tá no casamento. Mas essa música foi muito sucesso, gente. Verdade, uma das coisas que... Essa fez, né? Um baita sucesso, sim, isso aí. Sim, freguesia do ó. É 84 isso aí, né? Por aí. Olha, é a ambição. E o menino Roger lá no Mortal vai vingar, mano? Roger, o treinador? É Roger, que assumiu ele lá. Ele era do Grêmio, saiu, passou por um clube aí de menos pressão. Então o Roger é aquele que era lateral esquerdo do Grêmio? É, é que ele estudou, próprio. Se preparou, assumiu. Ele foi auxiliar da freguesia do ó. Eu sou o ó. Ó, você vê, né? O Mano Menezes não tem a cara do Grêmio. Ninguém. Mas é. E o Turu? Ah, o RG, ah. Esse cara não vão pedir. Ele vai ficando muito tempo na geladeira. O preço, como daqui a pouco um amigo meu, esquecer da existência. Disminui, o preço diminui, bem. É, mas tem que diminuir, meu. Então vamos voltar lá, vamos voltar lá. Motinha! É, então vamos rapidamente aí, porque eu já senti que a tua ligação não está estável, tá bom? É, vamos lá. Então, vamos com a primeira ouvinte que chegou aqui. É energia ruim do moto. Adriana, né? Carga. Ele é do mal. Adriana Rocha. Ana Rosa? Eu quero dizer, consegui baralho! Eu nunca consigo ligar aí, mas eu já consegui falar com vocês! Parabéns, boa! Quero mandar um beijo pro meu amigo Luiz Eduardo. Sei que vocês não gostam, né? Pro meu marido Herbert, que tá em casa, meu filho. Te amo bem e tô muito feliz de falar com vocês. Te amo bem! Te amo bem! Te amo bem! Que time você torce? Corinthians, é nóis, é nóis. Tamo junto. Se puder matar uns dois, tá caindo. Acabou o crédito do Mota, hein? Ele não carregou o celular. Acabou o crédito do Mota, hein? Olha, o celular do Mota é um nojo. É um nojo. Não é um celular. Pega do motorista, ô Mota. Pega o celular do motorista que deve estar melhor. Brincadeira, viu? Muito bem, vamos trazer mensagens aqui, né? Como a gente não consegue completar a ligação lá, então a gente vai trazer mensagens através do aplicativo da Energia. Sou da freguesia. Vai aqui o Eduardo Macedo. Sombra, que tem bastante Santa Isabel, é motel. Edu Tricolor. É verdade, velho? Muito ele exagerou, né? Também não é assim. Você já foi em algum motel de Santa Isabel? Claro que não. Claro que não. Tá louco. Pensei que ele conhecesse todos, cara. Devia ser, cara. Devia ser o melhor motel do mundo. Eu pensei que você conhecia todos, gente. Gastar dinheiro com motel, você tá louco? Tem carro pra quê, porra? Nossa, imagina. O RG naquela época que ele tinha um Fusca, velho. Legal, velho. Então já falou de carro. Se você não sabe, Fusca antigamente, né? Você não era nem nascido, mano. Aí a turma tinha Fusca. Aí sabe o que botava no banco do Fusca? Você botava duas peças, porque não tinha banco reclinável, entendeu? Aí botava os caras faziam umas engenhocas, aí você mandava adaptar e o banco deitava. Uau. Porra, era legal pra caramba. Daqui a pouco o RG vai contar um pouco mais das suas aventuras na Praça do Pôr do Sol. Vamos voltar ao pedágio. Não dá. Então responde, por que o táxi antigamente não tinha o banco? Lembra aqueles táxis fusquinhos não tinha o banco na frente? Tinha da frente. É verdade, lembra, da frente. Tinha uma cordinha que o cara puxava a corda. Cordinha, velho, lembra? Era legal, pra cara. Facilitar, né? Cordinha. Né? O Igor, de São Caetano do Sul, ele dá os parabéns pelo resort. Foi sensacional. Primeiro de muitos que irei. Grande abraço a todos e mandem um salve pros meus amigos Daniel e Vinícius, que estiveram comigo no resort. É nós, velhinhos, together. Ah, together. Menina safada. Olha, imitando aí. Ai, menina gostosa. É, rapaz. Mais mensagem chegando pra nós aqui do Pedro Pelicano. Pelicano, ó. Sombra, ontem eu vi você falando sobre exagero de salários e como isso não reflete a qualidade efetiva do time. Lembrei do filme Moneyball, que mostra a história real do beisebol nos Estados Unidos. Já viu? Sim, vi. Os times passaram a observar a efetividade dos jogadores e não só suas imagens, marcas, pesos publicitários. O filme é show de bola, e baseado em fatos reais, né? O que é mais interessante. O Vitor Hugo, guerreiro, honrou a camisa do Timão, cumpriu o contrato e o Corinthians não pode mais bancá-lo. Segue o jogo sem falatório. É o que eu acho também. Mas não é o que pensa o Benjamin. É, o Benjamin acha que o Corinthians vai acabar. Porque você o vai estabelecer a guerra de novo. Aqui é igual a faixa de Gaza. Pode parecer que tá tranquilo, mas não tá. Eu não acho que o Corinthians vai acabar. E espero que esteja errado. No segundo semestre, aí vamos ver que as coisas que você vai falar, porque eu tô pedindo pro Bar gravar tudo agora. Pode gravar. Olha aqui. E acho que o Wagner Love substituirá a altura o Guerreiro. Espero que Deus ouça. O Joaquim Mendes. Ele mandou uma mensagem aqui. Sim. Bela frase, hein? Ah, o que sim. O macaco pula em um dia, o Benjamin em uma hora. Nossa! Que eu menti? Nossa! O que o macaco pula em um dia, o Benjamin em uma hora. Ele chamou de mentiroso. Mas ele fala o que eu menti. É, tem que justificar, velho. Ah, deixa eu falar. Não falou o que você mentiu. Então, ele é um idiota. Não ofendo o cara. Sem ferradura. Opa! Assuma a fama de mentiroso. Se ele me chama de mentiroso sem provar, ele é um idiota. Sem ferradura. Idiota não. É um perfeito idiota. Ah, de novo. Não perca a linha. Aonde eu menti? Basta ouvir 10 minutos do programa, você vai puxar aí um caminhão. Vai puxar 4 gigas de mentira. Ponto de coração? Em alguns pontos. Olha aí. Eu menti, seu lixo. Ah, que eu não guardo. Eu não tenho esse tipo de memória rancorosa. Assim. A minha memória é seletiva. É que o Marco Rocha, quando pediu para puxar os títulos do Luiz Fabiano, ele informa aqui que o Luiz foi campeão do mundo com o Porto. Não lembro se ele estava no time ou não. Não lembro, não. Eu só lembro que o gol foi do Carlos Alberto, ganhou contra o Mônica. Agora não lembro se o Luiz estava no time. O Ednilson, Sombra, boa noite. O São Paulo com o Osório. É, estou sem expectativa nenhuma. Colocaria fé se fosse o Luxemburgo. O Paulo Delgado, fui tirar um selfie agora no pedágio do estádio com o Mota. Ele ficou segurando a minha bunda. Só deixei porque eu tinha. Ah, que nojo! Hoje o nome dele. Que horror, hein? Os caras que falam umas coisas. Ali aí, vai ler. Pra você ficar chocado, porque o negócio é grave. Então me manda no meu e-mail que eu quero ler. O Felipe de Paula Braga. Testando aqui, chupa Dodô, vai tomar pau no domingo. Puta que susto. Vai pro inferno você e o cacete. O Wesley Savulski. O Wesley Savulski. Savulski, velho. Savulski. Dodô, o elenco do Palmeiras tá fazendo corpo mole contra as regalias do Valdívia. Pode ser. Você acha, Domingo? Pode ser. Tá indo embora, cara. Mas se o Palmeiras perdeu vários gols, tá perdeu embora, por causa de... Vai... Às vezes é que perde mesmo. Sombra, eu não vi perdendo gols assim contra o Goiás, não, hein? É, que eu ouvi os caras falando que perderam vários gols. Não sei, eu não vi o jogo. O goleiro do Goiás foi o mais pontuador naquele jogo da internet. Lá no mais o quê? No Calhorda. Qual foi o goleiro? Olha, mas vou falar. O goleiro do Goiás, ele pegou umas bolas lá, mas ó, aquele Marcelo Lomba no segundo tempo lá no jogo contra o Cruzeiro, velho. Nossa senhora. Ô, mano. O goleiro mede, mano. Só de cabeça. Fala, bola queima a roupa do Crisaldo. Bola queima a roupa do Leandro Siqueira. É, mais uma vez o Rude. Bola na trave contrapondo do Crisaldo. Presta só um minuto. O Cristaldo cabeçou uma bola. E saiu foi na cara a cara com o goleiro também. Foi na trave, um goleiro não pegou porcaria nenhuma. Pegou, teve uma que pegou ele saiu que a bola bateu na trave? Chute de fora do Alan Patrício. Olha, a vó Olímpia e o Domênico realmente não falam a mesma língua. O Palmeiras não teve grandes oportunidades de marcar gols. Falei assim, nossa, vai sair o gol agora. A única coisa que teve foram dois pênaltis não marcados, só isso. Não teve nenhum. Aí eu já falei quatro lances aqui. Quatro lances, olha. Menos melhores momentos, vamos no pique. A vó Olímpia então, o Palmeiras não mereceu perder, isso? Não sentam na mesma mesa. O jogo não retrata o que foi o jogo. Essa avó também. Gente, peraí, vamos chamar o Mota. Vamos lá. A vó e o Paulo Nobre. A energia do Mota é péssima. Oi, Mota. Mota é uma aura ruim. Ô, Mota, urubuzento. Vamos lá, chefinho. Então vou falar aqui do Palmeiras, os dois filhinhos dele. Da Casa Verde. Quero mandar um abraço pessoal do Pitu lá da Vitelina. A minha esposa Juliana, que está trabalhando no Doc, aqui do lado aqui. A patrulheira está trabalhando com ela. Um abração aí, Domênico, é nóis. Vai, Palmeiras! É nóis, velhinho. E chupa, mano. É isso aí, esse é o momento sem parar, é o pedágio sem parar do Estádio 97. São vários ouvintes presentes no pedágio. Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. Quem tá aí? Alô? Oi, Sombra, o Jorge tá falando. Tudo bem, Sombra? Tudo. Que time você torce, Jorge? Tricolor, Sombra, é nóis! Aê! A torcida tricolor presente lá. E gostou da contratação do Osório? Gostei. Ganha com tudo e que faz o São Paulo crescer cada vez mais. Seu time soberano que ele é. Tá certo, então. Quer mandar abraço pra alguém? Quero mandar um chupa, mano. Ai, e eu te amo, Luciana. Beleza. Um beijo pra Luciana. Valeu. Vamos lá, de novo no pedaço, estádio 97 sem parar. Alô, quem tá aí? É o Regis. Fala, Regis, que time você torce? São Paulo. Tricolor, muitos São Paulinos aí, hein? E o Osório, gostou da contratação do Osório ou preferiu o Luxemburgo? Se for pra criticar, vamos esperar o trabalho dele, né? Vamos ver o que ele vai fazer aí, se ele vai ser um bom técnico ou não. E o Luiz Fabiano, você gosta do Luiz Fabiano ou não? Eu gosto, mas ele pode ir embora. Gosta, mas pode ir embora. Tá bom. É bom, mas falar não serve. Você quer mandar abraço pra alguém? Ah, vou mandar um abraço pra rapaziada da Lapa, da Freguesia, do time bagaceiro aí. Do Chupa Mano. Ah, Chupa, vai dormir, mano, que seu maior sono. Chupa Mano. Tá dormindo em pé aí, ó. Chupa Mano é o grande slogan do Ele acabou de fazer uma endoscopia e foi pro pedágio, velho. Esse é o pedágio sem parar. É o momento sem parar dos ouvintes no pedágio do estádio 97. São vários ouvintes na sequência. Soletrando. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no seu celular. Quem tá aí no pedágio? Fala aí, alô. É o Carlos Abrantes, Sombra. E aí, Carlos, que time você torce? Coringão, pô. Corinthians, vai atropelar o Palmeiras no domingo ou não? Opa, se Deus quiser, vamos mandar o Oswaldo pro sofá. Ah, mas vocês estão tudo cabisbaixo. O Guerreiro aonde? Vai... O Guerreiro tá indo embora, o Ben já tá chorando. Tá tranquilo, Sobral, o Wagner Love vai fazer as vezes. O Wagner Love joga esse jogo? Não, o Wagner Love tá fora pra recondicionamento. Três jogos fora. Não, dois jogos. Três meses depois do Teixeira. Dois jogos. Pô, mas já chegou há três meses atrás. E agora que eles deram conta nisso. É um ótimo departamento físico do Corinthians. Mas gente, o cara não fez uma pré-temporada, Portugal. Pô, mas só viram isso agora? Mas o Guerreiro aí tava suspenso. O Guerreiro não podia jogar, o Wagner Love tinha que jogar. É que jogar lá é uma eterna pré-temporada. É, velho. Ô, então dá seu palpite aí. Corinthians e Palmeiras, domingo, clássico. 2-0 tá bom pra fechar o caixão. Ô, Sobral, eu queria agradecer você que participei lá do campeonato de poker, foi sensacional. E eu fazer mais vezes, perdi pra aquele japonês maldito, na penúltima vez ele me arrancou fora. Então chupa aí, ô, tá trouxa. Bom. Ô, Domênico. Chupa, perdeu na chupa, trouxa. Perdeu. Cutucou o Domênico, tá vendo? A chupa. Aí, meu. Quem mais tá aí, alô? É eu, Eduardo Moreira. Ô, oh, é você, Eduardo Moreira, que time você torce? É nóis. Santos, né, claro? Ó, aí, boa, Santos, velho. E aí, Moreira, tudo certinho aí? Certinho, é nóis. É nóis, velhinho. Do resort, foi muito bom, mano. Primeira vez que eu participei lá, gostei pra caramba. Curtiu, velho? Demais, velho. O duro do resort é o dia seguinte, né? Quando você chega em casa na hora do café da manhã. O café, né, da manhã é depressivo. Poxa, né? Vida. Se olhar aquela torrada murcha, velho. Verdade, você tá de brincadeira, né? Brincadeira. Pô, não é fácil, não, hein? Mulher. Olha o que nós temos agora. É, velho, é assim mesmo. É porra, assim. Mais do que nunca. Pô, mais véio. Do que nunca, bicho. Se come, se come muito naquele lugar, velho. Cheguei do resort e emendei a dieta da proteína. Pra dar uma enxugada, né? É. Eu acho que eu engordei uns 3 quilos, viu, meu? Aquilo é cruel, velho. Aquele restaurante é cruel. O Domênico, que você precisa arrancar ele do restaurante. O Domênico, que ele guarda aqueles uefos, né? Eu tava com ele, comeu uefos com tudo quanto é coisa. Passou gelé no uefo. Não, comeu uefo, mas lá é muito bom, né? A gente come muito lá. Foi legal demais. Mas ano que vem tem mais, se Deus quiser. Vamos pra lá. Robinho vai embora ou fica? Ah, meu, tem que ficar, né? Eu acho que a diretoria tem que fazer o máximo pra segurar ele, porque... Ele é de lá, né, meu? É criado lá e acostumado lá e não tem como, tem que ficar. Se tiver que optar por segurar um dos dois jogadores, qual você seguraria? Robinho ou Lucas Lima? Olha, o Lucas Lima, como ele cresceu agora, tá batendo um bolão agora, né? Mas eu acho que o Robinho é identificado demais pro clube, né? Eu acho que tem que segurar ele, fazer um esforço mesmo pra segurar ele. E um outro detalhe, né? O Lucas Lima, embora seja um bom jogador, muito bom jogador, mas aí falta aquela coisa que tem no outro, né? É carisma, né? É aquela coisa de se poder investir, né? E ter retorno. Infelizmente é um ganso, né, cara? Não tem como investir no cara. Tá certo, amigão. Olha, um abraço pra você. Obrigado pela participação aí no pedágio Sem Parar, estádio 97, tá bom? Um abração pra todos vocês aí, estão de parabéns aí. E eu não poderia deixar de passar a oportunidade de mandar um beijo pra minha esposa, minhas filhas. E claro, não chupa pro mano, né? Ai, pro inferno. Freguês, é freguês. Ô, Sora, fala a informação. Diga, aqui. Diga, Zedão. O Vitor Belfort levou 3 pontos na cara e já passou o Palmeiras na tabela. Ah, não! Aí, informação, então, só rapidinho. Porra, foi boa. Ai. Só o nome e o abraço, porque tem muita gente que não vai dar pra todo mundo falar, né? Então é verdade, é verdade. É, só o nome e o abraço, ok? E o time, rapidinho, nome? Catarina. Time? Palmeiras. Abraço pra quem? Pro meu pai. Meu pai? Falou. Júlio. Vai falando. Agora é. Time, Aleluza! É, tá muito bom, mas o som não tá legal. O som não tá legal. Tá longe. É, infelizmente o som não tá muito bacana. A gente pede aí que alguém possa dar um celular de presente pro Mota. Ele vai ficar muito feliz. Estamos fechando então o pedágio Estádio 97 sem parar. Você precisa ir pro estádio, não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi pra comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi e o valor vem na sua fatura, junto com suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial! Agilize o seu lado, baixe o aplicativo Sem Parar Táxi, porque você vai se amarrar sem parar em todo lugar, até no táxi. E fica o agradecimento a todos que pararam aí no pedágio Estádio 97 Sem Parar, na Freguesia do Ó. Muito obrigado a todos que estão por lá. Valeu, galera. Show de bola, viu? Vocês são sensacionais. E um abraço sobre o pessoal Márcio Espímpolo, que está nos ouvindo no Jovem Pan. Diz que o Mano é o famoso dinossauro. Cabeça pequena e corpo gigante. O Márcio Espímpolo... É muito bom. Ô, Márcio Espímpolo, vem aqui que eu vou te mostrar outra coisa que é maior do que meu corpo. Falou que você é um dinossauro ou um avestruz. Olha, o Márcio Espímpolo... Márcio. Seu bocó. Um dos melhores... O Márcio é um gente fina, viu, velho? Parceiro. O Márcio Espímpolo é um dos melhores do rádio. Também é. Ele é, mano. Sangue bom. Muito bom. Eu gosto muito do Márcio. Gente fina, mano. Sangue bom. Muito Márcio. Gosto mesmo. Muito bom mesmo. Parabéns. Gente fina aí. Ele é o Márcio Espímpolo, é gente boa. E bem informado. Ele não é sobrinho do Alexandre Santos? É. Gol, grande momento do futebol. Que saudades, né? Alexandre Santos. Puta, como era bom aquele programa. Bom pra caramba. Mas com o Alexandre Santos. Com o Alexandre. Ah, quer dizer era que agora ele passa bem, pelo amor de Deus. Não, quando parou o Alexandre Santos, nunca mais. Não, aí é melhor tirar do ar. Pelo amor de Deus, você tá aborrecido. Eu sou bom pra caramba. Não, era legal com o Alexandre Santos. E o Alexandre Santos narrou também. Alexandre Santos também narrou futebol. Sim, sem dúvida. E narrava bem pra caramba. Narrou tudo que era esporte. Então, mas eu via ele... Ele narrava boxe também. Narrava futebol. Muito bom. Boxe, narrava muito bom. Melhor, quem que falava? O melhor futebol do mundo é no 13. É no 13. No 13. Lembra que o Alexandre Santos fazia o Bandeirantes? É pra chamar o canal 13, número, mas você sabia que ele fazia o show do esporte, aquela época, Luciano Duval. Fez muito show do esporte. Isso aí é o Alexandre Santos que falava isso ou não? Não me lembro. Mas eram os locutores que estavam na época falavam, não é? Não, não, não só. Eu não lembro se era ele. Do mundo é no 13. Olha, mas os locutores da TV Bandeirantes na época, Alexandre Santos, Fernando Solera. Fernando Solera, é. O Silvio Luiz também narrou na Bandeirantes. Sim, mas depois. Muito pra frente. Ele narrava italiano, né? Mas agora eu tô na Rede TV, né, malandro? Rede TV. Pra caramba na Rede TV. Queria até cobrar o salário ali. Tô desde maio sem receber. Mano. Desde quando? Mas nós estamos cobrar só na outra vida. De 2010. Caramba, velho. Tá tudo bem, mano. Tem uns postos lá que a gente tá conseguindo sobreviver. Rede TV, a rede que menos paga no Brasil. E mano, quero dizer que estou lá também todo sábado. Todos como formiguinha Rede TV, viu? Brincadeira. Alexandre Fatioli. Fatioli. Gente boa, abraço meu amigo Chicão, Fatioli, todo mundo lá. Ah, é. Estádio 97 tem oferecimento da Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Agora nós vamos falar do consórcio Honda, né? Não, Narigudo? É isso aí, amigão. Você que tá aí todos os dias no trânsito, parado e o tempo passando, o tempo voando, o tempo indo, se esvaindo. E você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, né? Chegou a sua vez, amigão. Como? Vou te responder. Com o consórcio Honda, porque é muito mais fácil e barato você comprar sua Honda e mudar de vida. São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Viu como é fácil? Cabe no seu bolso, o melhor de tudo. Olha isso. Você não paga juros. Entendeu? Você não paga juros. Com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você ainda economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Então chegou a tua vez. Tá aí ainda fazendo o quê, amigo? Não perca tempo, chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E olha, para você que já é motociclista, o consórcio Honda proporciona um curso exclusivo de direção defensiva. E vai dar para você ouvir o Estado 97. Serão 30 ganhadores com tudo grátis. Deslocamento até Indaiatuba, almoço, visita ao Museu Honda, palestra e um curso bacana demais de direção defensiva. É super fácil. Basta você ligar aqui no Estado 97 e falar o slogan. Chegou a sua vez. Consórcio é Honda. Porque além de você ganhar um boné legal pra caramba, você ainda vai concorrer ao curso de direção defensiva. Tá certo? No final de cada programa, vamos sortear um ganhador. Mas lembre-se, hein? Para conquistar esse prêmio, você precisa ter a habilitação, tá? De motocicleta. Sem isso, não ganha. E eu vou dar uma dica para você. Esse curso é legal pra caramba. Um curso de direção defensiva. É isso aí, Sobra. Dá pro Mano fazer esse curso? Não? Vai, o Mano vai. O Mano vai também. Chegou a sua vez, mano, consórcio é Honda. E Sombra, o Espírito tá dizendo aqui que o maior bordão do Alexandre Santos é aquele lá, cutucou, guardou, certinho. É verdade, cutucou, guardou. Braço pra aí. Boa, bem lembrado. Cutucou, guardou. Bem lembrado. Estádio 97 vai ao último ouvinte, oferecimento da Cato. Vamos falar aqui, vagas em mais de 37 mil empresas, não espere. Vá à luta por um emprego novo em cato.com.br. Aproveite os 7 dias grátis e assine já. Também BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Grupo Wester, construindo com valor. Dodô, tem 20 no ar. Vamos lá. Ô, Sombra, a galera falou que aquele lá, o melhor futebol do mundo dentro do trecho, Fernando Solera. Fernando Solera. E o Alexandre bem. Santos também, os caras falaram uma boa. Bateu, guardou! É. Boa aí, ô Elvis. O Fernando Solera. Costelo. Muita Nos gente. Amém. Muita gente, passou a conhecer muita gente passou a conhecer o Fernando Solera quando ele fez essas narrações agora pela TV Gazeta. Vou falar um negócio pra vocês. Não, o Fernando verdade, Solera. Baita locutor. Foi um baita locutor. Cadê o Fernando Solera, hein? Não sei. Parou. Oba, precisamos trazer o Fernando Solera ao Estádio 97. Sim, Fernando Solera é essa história, né? Eba, crescemos juntos, estudamos juntos. Precisamos trazer o Fernando Solera aqui, pô. Exato. É verdade. Fernando Solera é gente boníssima. Boa demais. Meu amigo antigo, cara legal, do bem. Vai sair um dia eu e a esposa dele. Eu sempre achei que ele era São Paulino. Eu estou até marcando. Vai sair com quem, Garçom? Não, isso aí. E o Petri? Sair em casal. Eu acho que era São Paulino, Petri. Eu. Você quer sair em casal? Eu, Rebi. Você? Reb? Reb? Quem mais? Quem que é Reb? Quem mais? Quem que é Reb? Peraí, quem que é Reb? É o Reb, a namorada dele. Ah, a namorada dele chama Reb, tá? É, eu queria saber, é gatinho, eu queria respeito. Ele trata como Reb. Eu, o Reb, Solera e a mulher. E o filho do Reb, vai, da Reb, vai ou não? E nós fomos no Tomorrowland. Ah, foram? Foram? Ficamos os quatro no Tomorrowland. Eu vou falar também. Brincamos a noite inteira. Eu fui no Tomorrowland também. Fui com a mãe de um amigo meu também. Fez sucesso lá. Então você não aproveitou nada lá. Você não aproveitou nada lá. Nem deu pra aproveitar. Porque se é a mãe que eu tô pensando. Vocês alugaram uma tenda? Não, ei. Porque ela gosta, assim, é o ar livre. Se então, é a mãe que eu tô pensando, isso. Você não aproveitou nada. É um vagabundo, velho. Respeita a mãe do cara. Eu não falei de quem que é. E fritemos a noite inteira. Ó, vamos lá. Tem um 20 na linha. Você é mãe do Alô. Alô. Quem fala? Leandro. Fala, Leandro, tudo bem? Beleza. Leandro do que é o nome completo? Leandro Barbosa do cara. Leandro? Leandro? Ah, não. Barbosa do cara. Barbosa. Quê? Do Carmo. O que vale é o Barbosa. Ó, Leandro aí, quantos anos? Anos. Ah, não. 33. 33. Não vou falar que é idade de Cristo. Eu tava sentindo falta do Barbosa. Tava fazendo falta o Barbosa. Falta. Tava. Tá ligou? Ligou, velho? Já ligou. É, eu tô Leandro aqui. Eu tô Leandro aqui que você já ligou. Já ligou, não valeu. Vai de valeu. Não, senhor. É. Valeu. Já ligou? Já ligou. Valeu. Já ligou, já ligou. Não ligou. Já ligou, velho? Não. Já ligou. Galera, já ligou. Pô, mas o que vale é que ele ligou e vale aqui. Barbosa. Não, quando não vale, vale. Tá eliminado. É. Foi anulado. Efeito, suspensivo do Barbosa. Anulou. Não. Alô? Alô? Quem fala? É Kleber Sonda Silva Santos. Kleber Silva Santos. E Cleberson. Cadê o Barbosa? Não perde mais, Cleberson. Não tem Barbosa no nome? Não. Meio Theo, né? Theo José. Cleberson, quantos anos, hein? Anos. Eu tenho 30. 3.0, RG. Pois é, uns Kleber som, outros Kleber pandeiro, outros Kleber guitarra, outros Kleber violão. Sensacional. Sensacional. Não valeu. Ele é São Paulino. Não valeu o Barbosa. Palmeirense, seu louco. Palmeirense, quem falou São Paulo? Essa porra desse Barbosa aí. Não é Barbosa, Barbosa do inferno aí. Chato. Ô, velho. Ô, velho. Velhinho. Deixa ele falar com o menino, vai. Menino. Ô, meu velho, e aí, você tá gostando do trabalho do Osvaldo? Osvaldo. Tem que sair fora, tem que sair fora. Osvaldo não dá, não. Não, vai, não. Vai, Rudy. Defende o Osvaldo aí. Não, eu vou Olímpia. Aí, tá vendo? Cadê o papinho que respeita as opiniões? Não, defende aí, ué. Tá brigando com a vó? Não, não tô brigando com a vó, só defende e fala com ele aí. É o mesmo torcedor que lota, é aquele que vai lá gritar e xingar a vaiada, aí vai... Quem que vai chegar no lugar? Luxemburgo? A senhora tá gostando? Aí dá dois meses, Luxemburgo perde três jogos. Tá gostando do trabalho do Osvaldo? Gostando não tá. Ah, não tá? A vai ficar trocando agora, que adianta. Você tá muito assim, vó, com o prefeito, com o presidente lá do Palmeiras. Aí não sabe o que fala mais isso aí. Você anda muito assim com o prefeito lá do... prefeito lá do Palmeiras, lá, hein? Do João da Boa Vista, lá. Prefeito do Palmeiras, você anda muito. Não é isso. Deixa o Jojo falar. Dizem que tá chegando aí o Lucas Barrios, né? Parece que tá fechado, viu? Parece que sim, né, vovó? Só que é o seguinte, viu? Gosta dele, já viu jogar? Fabiano, pô, tem que colocar o Luiz Fabiano lá. É melhor. Então, quem? Você queria? Não, Luiz só Fabiano. Tem uma coisa. Ah, não, pelo amor de Deus. O Lucas Barro só pode jogar depois da Copa América ou da janela internacional de fora. Ah, até lá dá pra perder mais um jogo. Eu não sei se ele tá convocado pelo Paraguai. Quem? O Lucas Barro. Agora uma coisa... Vocês são os melhores aí, mano. Sabe quanto tempo que eu tento ligar pra vocês? 15 anos. 15 anos. Conseguiu. Pagou as contas de graças a Deus, né? É, ué. Conseguiu. Graças a Deus, bicho. É sério, Paulo, eu lembro, só que quando você tava, você era os primeiros aí, você falava assim, ó, chama os seus amigos aí pra ouvir a rádio aqui e tal. Eu lembro, só. Soletre Rádio. Ah, mas gente, ó, a gente pedia patrocinador, a gente pedia comida, pedia audiência. É tudo. A gente pedia tudo, né? Esquecemos de pedir, estamos nos ferrando. Vai, agora ninguém vai trazer comida pra nós. Como tirar pedir. Começar a pedir de novo, velho. Esqueceram nós, velho. Esqueceram nós. Eu tenho com 30. Mudou muito tua vida? Conta como era aos 15 e como é hoje aos 30. Ah, aos 15 eu fui na Bahia lá, fiz um filho. Você foi na Bahia fazer o filho. Ainda bem que não fizeram em você, né? Fez um filho e largou lá, né, velho? E onde tá esse filho hoje? Largou lá. Meu filho tá aqui, em São José do Rio Preto. Ah, trouxe. Aí tem 15 anos. Tá aqui. O filho tá em São José do Rio Preto. O filho só tá a 600. O filho bom é assim, a 600 km de distância. Espera só um minuto. Você fez isso. O seu filho, você foi pai com 15 anos? Isso aí é o exemplo que o Domênico dá. Aí tem outro moleque aqui de 8 anos. Moleque, você foi pai com 15 anos, era teu filho que limpava o teu furico, velho. Tá de brincadeira. Ao invés dele trocar o filho que trocava ele, Domingo. Por isso que eu falo que o cara era um menino, por cara. Por isso que eu falo que um cara que tem um microfone na mão tem que ter minha responsabilidade. Aí pronto, Domingo, tá feliz? Eu tô feliz com o lógico, as coisas que você prega, as coisas que você faz. O Domingo também teve filho. Aí, ó. Teve. Só não sabe onde tá. Ô, pai, eu vejo você na foto, lá você e o mano. Obrigado. Obrigado, valeu aí. Ô, Cleberson. Oi. E me diz uma. Você fez os seus filhos também torcer pro mesmo time? É, meu moleque é palmeirense. Nossa, o de 15. Só que o de 8 é São Paulino. Não educou direito. Boa. Não educou direito esse. É evolução da família. Ah, não educou, eu tava não educou. No videogame lá no FIFA lá e o moleque era São Paulo, São Paulo. Ih, moleque aí não educou direito, hein, filho? Nossa. Ele veste e saia já? E às vezes ele levanta e balança pra você. Olha o respeito. Eu moro na freguesia do Oi. Ô, Cleberson, me diz uma coisa. Você, por exemplo, o Palmeiras começou mal o campeonato. Mas você entende que é uma circunstância ou você vê com maus olhos o trabalho até agora? Ou você, por exemplo, a vó Olímpia acha que é o seguinte: que o Palmeiras tá indo dado azar nos jogos. Não, também. Tá, jogou os dois primeiros ruins. Aí tem que dar continuamento, né? É. Ou você acha que... quando, vovó? A vó limpa lá no resort e falou assim, se perde mais um, vai cair. Ó, mas essa vó, ela tá passando muito pano pra diretoria. Ah, não fala o Palmeiras, isso. Ó, mas é verdade, o Palmeiras ele empatou com o time B do Atlético Mineiro. Pode, O Palmeiras, mano. ele é, acabou do América Gato empatando com o Joinville no segundo jogo, que é um time que possivelmente vai cair no Campeonato Brasileiro. Tem torcida. Independentemente de jogar aqui ou lá, tem que buscar três pontos. Deixa eu falar e no último jogo, perdeu pro Goiás. Ô, Galinha. Perdeu pro Goiás. A senhora passa muito pano, porque a senhora quer alguma coisa da diretoria. Ô, Galinha, deixa é verdade. Tá querendo um avante na faixa pra a família toda. A diferença do jogo do Palmeiras do Joia da Ville? Do Corinthians Corinthians pro Chapecoense foi que a bola desviou na bunda do Corinthians. Não gagueja, não. Foi o mesmo jogo. E ninguém aqui veio falar que o Corinthians passou. Que o Corinthians jogou bem, viu? Você falou que o Corinthians jogou bem contra a Chapecoense? Não. Eu falei que o Corinthians, mesmo vencendo, não tava convencendo. Agora o outro lá. Então, tira o título, quer dizer, a outra lá. Viu? A outra lá. É a avó Olímpia, tá passando pano. Daqui a pouco vai falar. Ela é oi, oi, oi, Paulo Nobre, meu herói. Grita ela, aí. Ela puxa o saco do prefeito. Oi, oi, oi. Ela puxa o saco do prefeito, lá do Palmeiras. Prefeito de novo, gente. Acorda pro programa. É, acorda você que fica puxando o saco lá do prefeito. É a minha opinião. Mas, ô, Cleberson. Oi. Mal, obrigado aí pela sua ligação. Você participou aí no finalzinho do programa. Valeu. Depois de 15 anos, bacana. É 15 anos, eu tô falando que você é sério mesmo. 15 anos, mano. Tentando ligar. Ainda bem que o cara lá ligou aí. Obrigado, viu, Tom? Ah, mas olha, a gente que tem que agradecer. A audiência, cara, velho. Você não é corintiano, mas a audiência é fiel. Valeu, cara. Não, obrigado. É, bom trabalho a todos. Falou, obrigado, velhinho. Um abraço pra você, viu? Together, velho. Obrigado. Vamos com melhores aí. Falou, tchau. Valeu, parceiro. Obrigado. Participação. Nós. Olha o rapaz, meu. Começou com 15, tá com 30, tem filho de 15, e sempre ouvindo estádio. E só por um fã ou escutando estádio, só. Tá bom. Você chegou a ter medo de ter algum filho com essa idade, velho? Você chegou a bater na trave, assim, da menina chegar e falar assim, acho que estou grávida. Ah, mas você nem pensa nisso. Não? Né? É, vai, fura aí. Você já chegou, Benjamin, a ficar com... Não, tem nada de ser igual vai, fura, não. Entendeu? Botar um filho no mundo, tem que falar para os moleques que estão ouvindo o programa aí. É. Tem nada de vai, fura, não. É. Se previna, use camisinha, as meninas têm que se... E no ginecologista, toma, não é assim não, velho. Quem te viu, quem te vê, não, veja. Não, quem me viu, quem me vê, não. Quem te viu, quem te vê. Olha o discurso, não. Olha o discurso. Quem me viu, quem me vê. Agora todo moralista. Alguma vez você me viu incentivar aqui os caras a ter filho com 15 anos? Eu queria ver você, tá eu queria ver você no Destoque falando filho, isso. Botar um filho no mundo. Quando não tinha filho. Botar um filho no mundo. Não, mas agora seja botar sincero. Botar um filho no mundo é uma responsabilidade incrível. Pode ser você. Mas não distorça, não distorça. Você tá mandando me falar, vai fura, vai fura. Estamos atrasados, mas seja sincero. Quando você era adolescente, você chegou a ficar com medo? Alguma vez e falou assim... Esse ficou esse aí? Então, essa era a pergunta, seu... Não comia ninguém! Não comia ninguém! Essa é a diferença! Não pegava ninguém! Só se ele engravidasse a abóbora! Não pegava ninguém também! Só se fosse engravidar um mamão! Só foi na mamão, mano! Vai engravidar um mamão! Vai se lascar! Vai! Tomou o gol, pega a bola e vai pro meio! Acabou o jogo! Tchau! Engravidou um mamão é demais! Falou! Tchau! Falou, esse aqui é... Se comeu três mulheres na vida é muito! Imagina, ele era virgem antes da Thaís. Até os 25 anos. Então, até os 25 ele era virgem, mas ele assumiu, porra. Ué. É verdade, o mano virgem. Engravidar a mulher, velho. Você tá de brincadeira. O Benjamin tirou a cueca aí pra não fazer xixi com 40 anos de idade, velho. Porque na colônia eles fazem o casadinho, tá ligado? Vai naquele baile na hebraica e fala, ó, vai lá. Tem casadinho, tem sim, lógico que tem. É. O Procon não pode. É tudo arrumado. É arrumado, que pode. É arrumado. O Benjamin tem razão, hein? É, lógico que tem, imagina. É que o outro quer fazer onda com esse discursinho. Dele você aí. Fala, vai fura, eu que tô fazendo é, onda. Você não... Naquela época ele perguntou, seu tonto, não é agora. Naquela época não. Ué, você filho é filho. Não, você respondeu também, não tinha medo. Mas naquela época você não pensava não. É, na lógico, sua origina, na época que você é moleque, você não quer nem saber. Você acabou como de não? Ué, você que acabou de falar. Você não tem razão, que você não sabia como era esse troço. A gente lógico, sabia. Sabia, sim. A gente ia ir pro... Lógico que... Não, é pro evento, filho. Pra fazer filho? Você... Não tá nem aí, moleque não tá nem aí. Você respondeu. Moleque de 15 tá onde? Tem que estar assim aí, tem, sim. Tem que estar e tem, mas o não tá. O moleque tem que curtir, as meninas tem que curtir. Tá não pode fazer. Vai aí, fura. Você respondeu que não. Você respondeu que não. Vocês estão incentivando o negócio errado. Não corre nada. Vocês têm que informar. E não desinformar. Vai continuar comendo melancia, velho. É melhor que engravidar a criança aí, o Benjamin engravidou uma mão, segundo ano. É verdade, mano.

chamar